Fala galera, aqui é Rafael Tanicho, host do Locomocast. E antes de começar esse podcast, eu gostaria de dar alguns recadinhos. O primeiro, como vocês repararam, eu estou falando ao invés de estarmos interpretando uma historinha. Por quê? Porque esse podcast é um tanto quanto especial sobre a Comic Con e a gente preferiu não colocar, até pela duração desse episódio e tal. Outro recado, algumas pessoas enviaram e-mails pra gente. Não foram poucos e-mails, ainda bem. Isso significa que a gente está crescendo. Tá evoluindo, né? Então, algumas pessoas enviaram e-mails pra gente referente ao episódio passado, o episódio de histórias de escola, mas infelizmente hoje não teremos leituras de e-mail também. Porém, no próximo episódio, no final do episódio, sim, dessa vez será no final do episódio, porque vai ser mais um episódio especial, né? Então, afinal vai ser Natal. Então vai ser mais um episódio especial e pra não quebrar o clima do que a gente tá preparando pra vocês, a leitura de e-mail vai ser no final do episódio. Enfim, é isso. Se você quiser mandar um e-mail assim com essas pessoas que mandaram, que novamente, infelizmente, não será lido hoje, mas serão lidos, envie no contato @locomotiva26.com.br. Não esqueça, lógico, de avaliar o nosso podcast no iTunes. Isso é muito importante pra gente crescer, pra gente aparecer pra mais pessoas. Afinal, acredito que todo mundo que faz um trabalho com tanta dedicação como a gente faz, quer que esse trabalho se propague. Então, ajuda a gente, galera. Seja compartilhando no Face, seja avaliando o nosso podcast no iTunes, seja recomendando pra uma galera, apresentando o que é podcast, sabe? Não é uma coisa fácil. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa viagem com o que foi pra gente, como foi essa experiência da Comic Con Experience 2015. Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado da podosfera. E dessa vez, vocês estão escutando muito barulho ambiente, né? E a gente não vai tirar esse barulho, porque esse barulho é um barulho bom. Que a gente tá na Comic Con Experience, pessoas! É isso aí. Segunda vez a Comic Con no Brasil, esse ano com muito mais gente, muito mais atrações e tudo mais. Antes de começar esse podcast, vou pedir pra vocês avaliarem nosso podcast no iTunes. O link tá aí na descrição do post. E... tinha mais alguma coisa? Não, né? Ok. E é isso aí. Eu sou Rafael Tanicho e filas e mais filas. Eu sou Lost Man e essa é a primeira vez que eu vejo uma menina feia fazendo cosplay de Misty. Fala galera, aqui é o Eric, diretamente da Comic Con, e eu só tenho uma coisa a dizer a respeito desse evento. Ai, que delícia, cara! Ai! Oi, gente, aqui é a Jéssica e falaram que ia ser épico e tá épico mesmo. Eu sou o Pedro Tanicho, tá calor pra caralho aqui. Que porra que foi essa, cara? Viadade, gente, aqui no meio de todo mundo fazer essas coisas. Ai! Isso? Eu sou o Léo, convidado da galera aqui do Tech for Nerd. E, velho, eu tô cansado pra caralho de andar. Vamos aproveitar a frase do Léo e entrar no tema que a gente começa com o Comic Con já cansado, né? Porque, com certeza. Caralho, o caminho da serpente, filha da puta, cara. É um labirinto sem fim, mas o final dele não tem um Minotauro, tem um negócio esplêndido, tá? Sim, Puta de um evento foda. Sim. E esse ano tivemos a participação de vários artistas. Eu insisto que Misha Collins me deixou um pouco John Travolta, né, cara? Mas tudo bem. Eu fiquei tipo, pô, quem caralho esse Misha, né? Anunciaram, nossa, Misha Collins! Daí eu... Misha quem? Daí eu tipo, Misha quem? Ok. Não, bacana que enquanto eu tava tendo lá o meet and greet dele, a gente tá aqui na praça de alimentação, que é do outro lado do galpão, e já dava pra escutar os fogos lá, a Sim. mulherada gritando, histérica lá dentro. E o que eu acho engraçado é que as pessoas pagaram, né, pra ter uma foto, um autógrafo dele, só que... E diga-se de passagem... Todo mundo conseguiu tirar foto com ele, até quem não pagou. E diga-se de passagem, muito caro, né? Porque, meu, 370 conto só pra tirar uma fotinha de 10 segundos com o cara. E muita gente que não pagou conseguiu tirar foto com ele. E quem fosse tirar foto com ele não podia abraçar. Era só abraçar pra tirar foto. Não podia abraçar e depois tirar foto. É tipo o Avril Lavigne? Mais ou menos, só que podia encostar nele. Ah. Só que não podia abraçar antes. Tivemos... Bom, eu ainda tenho porém, né? Tem pessoas que vieram no evento só pra ver ele. Além de pagarem o ingresso do evento, ainda pagaram pela Olha, foto. Eu não vou falar nada. A pessoa veio no evento nerd. E ficou azucrinando a gente no busão. Ficou azucrinando a gente no busão. E só... conhecia Misha Collins. Ela não conhecia mais nada da conhecia cultura. Conhecia Terry Crews, não conhecia Star Wars. Como é que ela falou? Não conhecia Mortal Kombat, não conhecia nada. Não gosta de Star Wars. Ela chamou o Chewbacca de quê mesmo? Buba. Buba. Buba? Quem é que Buba? Aquele bicho peludo do Star Wars. Ah, o Chewbacca. Puta, como cara. Assim? Não, foi fora, foi não, fora. Não, pode até não gostar, mas entenda a referência, pelo menos. Sim. E fora isso, nós temos... Tivemos, né? Afinal, esse podcast vai ser lançado uma semana após essa gravação. Fora isso, tivemos a participação do Jared Way, outro cara que cobrou também. Só que ele teve o lado doar metade do cachê dele. É, né? Não, mas o Jared, ele só cobrou o tal do meet and greet, que era você conversar um tempo com ele lá. Se você quisesse tirar a foto ou a assinatura dele só, era de graça. Sim. Então, eu acho isso um pouco complicado, assim, você cobrar por uma foto. Porque eu acredito que é carinho de fã, então eu acho que não deveria ser um negócio gratuito. Não, mas isso é uma conversa que vem desde a última Comic Con. Porque o que acontece? Quem cobra não é a organização da Comic Con. Sim, quem cobra são os artistas. A Comic Con, a organização da Comic Con paga o valor pro artista estar aqui no sentido dos custos, do hotel, do transporte e tudo mais. Só que o que ele lucra é com as fotos e etc. E isso que eu achei legal de alguns artistas um pouco mais desconhecidos, assim, de certa forma. Por exemplo, ontem eu encontrei o Fábio Iabu, né? Sim. Peguei o autógrafo, tirei foto. Quem chegava lá podia ir conversar com o cara, não cobrou nada. Atencioso e muito gente boa. É, quem... O Ricardo Piologo também, que tava andando por aí, o pessoal tirou foto. Sim. O Bruno Suter tava vendendo, ele mesmo estava vendendo os CDs deles. Fora que teve o Lucas Silva Silva, que ninguém reconheceu. Lucas Silva Silva, que a Jéssica trouxe Amaral, a desgraça Luciana pra Amaral. Vida. Ninguém conhece ele como Luciano Amaral, ele é o Lucas Silva Silva. Ah, o Rafael virou Jéssica... e falou pra mim que ele tava atrás de mim. Eu fui tirar foto e resolveram que reconheceram ele. A Jéssica ele. Causou um inferno na vida e dele. Começaram a tirar ele tava foto lá, com ele. De boa, só assistindo a galera dançar. De repente, o Lucas Silva Silva tirou uma foto comigo. Juntou aquela fila, sabe? Não, o moleque é a paisana, tipo, curtindo o evento, dali a pouco, fudeu. É, exato. Aí fudeu, ninguém conseguia... Por isso que eu falo que a gente acaba com a vida desse povo que tá por aí. Eles estão de boa até o primeiro reconhecer. Quando reconheceu, acabou com a vida dele no evento. Não, mas eu acho que muita gente nem reconhece. Só tira foto porque você tirou foto com essa pessoa. Isso é foda. É, que é verdade. Igual no caso do Ricardo Piologo, ninguém tava reconhecendo. Eu só parei também porque uns três pararam pra tirar foto e eu vi que era ele. Que a gente... É tanta coisa pra você ver aqui no meio que você não presta atenção e as pessoas acabam passando batido. Sim. Eu, depois de ontem, tava navegando no Twitter, descobri que o Carlinhos Troll tava aqui e acho que mais alguns outros youtubers, e eles estavam parados na praça de alimentação, whatever, tipo, ninguém reconhecendo, ninguém vendo, claro. É que assim, por exemplo, pra mim, tem tanta coisa pra você ver que Sim. você acaba passando despercebido. Tipo, tem tantos stands que eu já vi hoje que eu não lembrava de ter visto ontem. E outra, pelo menos a gente pode falar em relação à podosfera e YouTube também. Meu, Jovem Nerd domina. Qualquer um pode estar andando por aí, mas se o Jovem Nerd aparecer, juntou uma multidão desgraçada, cara. Ó, mas uma coisa a gente tem que concordar. Esse é um tipo de evento que junta milhares de universos diferentes. Existem milhares de artistas diferentes aqui. Vamos dizer assim, tem galera que trabalha com artes cênicas, que faz seriados e tal. Já é um público que procura. Tem galera que gosta de que é voltar para um público mais web, que já conhece mais esses artistas web e tal. Então tem, Sim. tem públicos diferentes aqui. E talvez os público web, ou talvez o público, os artistas web não sejam tão famosos para quem não acompanha podosfera, não acompanha websfera, coisas assim. Ai, eu tô rindo E até estourei o som aqui. Poxa. Eu tô rindo porque, né, apareceu uma morga aqui atrás e o nosso amigo Léo aqui já cresceu os olhos. Não só eu, né? Não só eu. Vai lá, tira a foto, já dá o cartãozinho. Depois a gente faz isso. Caralho. E tem os cosplays, né, também. Mas antes dos cosplays, sobre mais a parte do pessoal que fica famoso por causa do YouTube, uma coisa que me impressionou foi que eles trouxeram aquele japonês que apareceu em vários vídeos de canais de TV japoneses cortando bolinha de airsoft com a espada. Sim. Eles trouxeram o cara aqui, velho. Tem muita gente aqui. Ah, é a valorização do artista, isso é legal também. Tem muito youtuber também que você nunca ouviu falar que tá por aí gravando. Bom, tem celebridades aqui no evento que são ligadas a jogos, por exemplo, o criador, o produtor do Munchkin tá aqui no evento, tal. Tá? Quero ver se eu consigo falar com ele hoje. Ontem ele tava aí, não consegui falar com ele. Hoje eu quero ver se eu consigo falar com ele, que eu sou muito fã do jogo. Mas assim, é um tipo de artista que pouca gente conhece. Não, e continuando a listar os artistas, gente, a gente falou do desconhecido, do Misha Collins, falando do Jared Way. Desculpa aí quem gosta, né? Quem se molha ao ouvir o nome Misha Collins. Mas tudo bem. Frank Miller, a lenda, o Jesus dos quadrinhos, um dos salvadores, né, digamos assim, porque se Stan Lee é Deus, com certeza o Frank Miller é um dos salvadores, né, cara? Teve aqui, está aqui no Brasil, distribuindo autógrafos e tal, só que, meu, tentar pegar autógrafo com esses caras, já percebemos que não vai rolar. Muito difícil, muitas filas. Já tem fila pra você comer, imagina você pegar um autógrafo do Frank Miller, cara. Mas só um aval, eu percebi que as filas das comidas tava maior do que a fila pra ver o Misha Collins. Sim, lógico, né, cara? Até porque muito mais gente conhece comida do que o Misha Collins, né? Até a criança correndo ali, ó. Bom, só pra galera ter uma ideia do tamanho do evento... Não, pera aí, quem que é Misha Collins? Eu não sabia até uns dias atrás, cara, quando me falaram que ele era um atorzinho que trampava no Supernatural, aí fazia um bico lá. Mas ó, antes de você falar da proporção do evento, vamos lá, continuar. Frank Miller, Timothy Zahn, Jim Lee, tem vários dubladores, a Evangeline Lilly, que mais? Terry Crews, Adam Sandler, a Alpaca lá, o Taylor, blá blá blá. Outro que ninguém conhece fora do Crepúsculo, né? Tem o nariz, ele não fez só Crepúsculo. Tá, vamos lá, liste os filmes bons dele. Que boy! Eu também não lembro, porque eu não gosto muito dele. Eu gostava dele no Crepúsculo. Na verdade, eu não gostava dele nem no Crepúsculo. Pera, eu não estou entendendo. Você tá defendendo ele ou o quê? Eu tô falando que ele tem outros filmes. Não necessariamente bons. Não necessariamente bons, porque eu realmente não lembro dos filmes, mas ele tem outros filmes. Mas eu nunca gostei tanto dele assim. Eu já falei, se fosse o Robert Pattinson, você ia ter problemas comigo aqui. É? Se fosse o Robert Pattinson, aí você ia ter problema aqui. Entendeu? Aham. Ó, pra mim esse lobinho do Crepúsculo aí só fez sucesso porque ele fechou um contrato que tinha que ficar sem camisa nos filmes. Exato. Só isso. Como a gente conversou, né, no segundo podcast, Why Not? Mas aí, dubladores, atores, a estranha abertura da Comic Con no primeiro dia com o Ivo Holanda, né? Sério mesmo isso? Foi o Ivo Holanda que abriu a Comic Con. Então tá, né? Falando um pouco de artistas também, quem conhece a série Sense8, então tá três artistas do Sense8 aí também. Pera aí, informação de última hora aqui. Não, ele tava falando da Sense8 e eu falei que um dos caras que veio na sexta, é o Afonso Herrera, ele era do Rebelde. Muita gente, muitas meninas vieram também, quiseram vir por causa da Sense8, por causa dele, né? Porque ele era um dos principais lá do Rebelde e foi por causa dele que o Rebelde acabou, aliás. Ou seja, outra pessoa desnecessária. Exato, exato. Outro Misha Collins. Ele não é desnecessário porque ele faz a série na Netflix. Tá? Ele é conhecido por quem gosta dessa série. Que faz mais sucesso do que Supernatural, comenta. Ah, mas Supernatural também fez bastante sucesso. Mas o Misha Collins não. Ele é o anjo do Supernatural. Até eu que não assisto essa série sei que ele é o anjo, o Castiel. Mas você sabe porque falaram um pouquinho antes da Comic Con? Deu nariz, eu sempre soube. que eu tinha um amigo que era fã de Supernatural e adorava o Castiel. Então eu sei quem era o Castiel, apesar de eu nunca ter assistido a série. Então tá, tá certo. Quando me falaram desse Misha Collins, eu também perguntei quem é. Aí me falaram, é o Castiel? Aí eu soube quem era, mas por nome assim, eu não sabia quem era. Não, mas eu não sabia nem Castiel, velho. Não sei quem é mesmo. Mas falando agora da estrutura, cara, temos muitos stands. Esse ano não tivemos stand da Hot Toys. Stand... Teve da Sideshow, teve não. Da Hot Toys. Exclusivo da Hot Toys esse exclusivo ano? Exclusivo não, tava junto com o da então, Sideshow. Mas ano passado tivemos um exclusivo, e que trouxe mais não, coisas bonitas. Esse ano eu não comprei nenhum action figure. É, esse ano, passado, o Eric não ostentou. Ano passado o Eric voltava pra... cada meia hora, eu comprei uma sacolinha aqui, ó. Quanto você gastou, Eric? R$400. Esse ano eu só trouxe dinheiro pra comida. É. Mas tá muito legal aqui, tem muita Action Figure novo, tem Sideshow, tem Cotobuquia, tem várias marcas conhecidas aqui no meio dos colecionadores. É que se você traz muita grana, você se perde, né, cara? Não dá nem pra... Se perde também não aproveita, né? Porque você fica atrás de comprar e perde o melhor do evento. Exato. Sobre stands e comida e tudo mais, eu só deixo uma coisa. Eu acho que faltou ter pelo menos uma lojinha aqui do Starbucks, cara. Porque, porra, não tem café aqui, caralho! É, isso é foda. Bom, falando um pouco da minha impressão... Um evento nerd não ter café é foda. Falando da minha impressão de toda a estrutura do evento, eu defino numa frase, do caralho. Eu praticamente já fui em outros eventos nerds, praticamente nunca vi um evento desse tamanho, com essa estrutura e visualmente bonito. Já fui em Anime Friends, é um evento muito grande, com muitos estandes, mas não tão grande quanto esse e não tão bonito assim. Os estandes são muito bem feitos, tem um apelo visual muito bom. E assim, o evento chega a ser tão grande que ontem eu tava dando um rolê no evento, vi muitos estandes, só que ainda hoje, depois de ter rodado ontem o dia inteiro, ainda não consegui ver tudo. Tem estandes que eu tô vendo hoje aqui que eu não tinha visto ontem ainda. Mas voltando a falar dos estandes, temos Pizzitoys, temos Devir, cara, esse ano teve um setor novo na Comic Con, que é a parte de Music Experience, né? Então, isso que eu achei muito legal é que você pode até não gostar tanto da cultura nerd, mas se você gostar de música, tinha o que você fazer, que tinha o stand da Made in Brasil aqui vendendo instrumento musical, você podia fazer teste em guitarras da Seize, tinha amplificadores e pedais pra você testar. Teve show do Detonator. Teve show do Detonator, teve uma banda que tocou um monte de Kiss, Pantera, AC/DC, teve de tudo, teve dança, teve o Just Dance aqui, quem quisesse participar de um concurso de dança lá participava. Teve stands de dublagem que você podia subir lá e dublar um filme. Sim. Stands específicos de jogos. Teve um do Uncharted 4 ali que você podia fazer tanto teste no multiplayer quanto participar de uma competição de escalada de parede. Muito legal. É, o de dublagem é o que tá aí, a Unidub, que é do Wendell Bezerra, né? Do Wendell e do irmão dele, o Ulisses. Uma novidade bem grande aí, que apesar do stand ser pequeno é uma novidade grande, é que tivemos aí a Nerd Store física. Oh, isso foi bem legal. Isso foi bem massa, legal mesmo. Porque você não precisava mais. Você não precisa mais pagar o frete absurdo que é comprar na Nerd Store. E você pega aqui direto, atendido pela portuguesa. Sim, e além disso, tiveram lançamentos de produtos muito fodas aqui pra Comic Con. Coisa que eu não dava muita trela, assim, pra não achar uma coisa que seja essencial. Mas, por exemplo, aquele busto do Ozob tava extremamente bem feito. Pra Sim. quem gosta, é uma peça muito legal. Ah, eu encontrei um stand aqui que eu achei inusitado e bem legal. É o stand de uma empresa chamada Saga, que é uma escola que te ensina a desenvolver games. Eu achei o método dos caras bem interessante, porque você fica um ano aprendendo modelagem em massa e depois você parte para a parte de desenvolvimento em si mesmo. E eu achei legal porque eles têm uma proposta de você já sair para o mercado de trabalho com um game seu desenvolvido. Sim. Eu achei isso muito interessante. E ao mesmo tempo tem um stand só de games indie ali. Não sei se vocês viram. Exatamente. Muito e também, massa. Tipo, os caras estavam fazendo modelagem ao vivo ali na argila, cara, pra mostrar a escola. É isso mesmo, teve uma escola de criação de jogos que eles estavam fazendo uma propaganda da própria escola deles, inclusive com uma promoção muito legal lá, com desconto de mensalidade, abatimento de valor de materiais, e você podia ir lá e modelar. Sim. Eles iam te dando dicas de como modelar um personagem do zero na argila. Daí rola aquela cena do Ghost, né? É, assim, vem o cidadão lá e te abraça Patrick por trás. Te abraça por trás. Bom, praticamente todas as grandes empresas aí que lançam filmes e seriados estão aqui, estão com stands aqui, stands muito bonitos e tal. Algumas estão trazendo artistas dos seriados. Netflix tá aqui, a Century Fox tá um aqui. Destaque bem grande pro stand de Batman vs Superman, né? Exatamente. E o Bom Dinossauro também tem outro stand. Sim. Bem grande. Falando... Que é um stand de descanso, aliás, né? São puffs. É, pra você descansar um pouco, tem puffs, você assiste o filme. Falando em stands, eu achei legal esse negócio que nem falou do stand de game indie. E stands de empresas pequenas, eu achei bacana que não só estão reunidas juntas, mas não tá uma passando por cima da outra, cada uma tem seu estilo de destaque. Não é tipo uma escondendo a outra, tipo um stand de uma empresa pequena junto com um stand de uma empresa grandona, que aí a grande tampando a empresa pequena. Não. É. Cada uma tem seu estilo pra destacar. Exato. Eu achei legal também que cada um dos stands tinha como você interagir de alguma forma diferente. Por exemplo, o stand do Snoopy, você podia entrar dentro da casinha do Snoopy, lá dentro tinha uma casinha menor que você deita em cima pra tirar foto. Sim. No stand do... Tem no Minecraft também, tem o stand, né? Próprio do Minecraft, achei muito esquisito, assim. Bem legal, mas é esquisito. Você vê os pixels reais. Ah, o do Batman vs Superman, as roupas que estão lá são as roupas originais do filme. Exato. Tem um stand que me fez voltar a ser criança, querer voltar a ser criança, cara. O quê? Hello Kitty? Não, não. Porque tem o stand da Hello Kitty também, né, cara? Babaca, mas é um babaca mesmo. Mas foi o stand do filme Procurando Dory, cara, que foi assim... É uma piscina de bolinhas azuis depois... tinha vontade de entrar naquela piscina de bolinhas. Depois a gente vai filmar lá também. Eu fiquei com vontade de entrar na piscina de bolinhas e imitar o Sheldon, cara. A Jéssica tá aqui do lado também. Também tá seca de vontade de pular. Né? Não deixo. Não, eu deixo. Só que tem que encarar uma fila gigantesca. Então é bom você já ir lá. Porque... Não, fica aí, tá louco? Rebento você. E parar de frescura e voltando pro assunto. Ok. No stand também do Alvin e os Esquilos, você chegou a ver? Vi! Lá tinha um karaokê que alterava a sua voz pra voz dos esquilos. Era a coisa mais esquisita e irritante do mundo. What the fuck? Aquele pirâmide head gordo ali, cara. Algo está errado aí. Uma faca de manteiga gigante. Você tirou foto disso daí? Depois não. Tira pra gente ilustrar o poço. Meu Deus! Tem aonde desver isso? É, eu adentro aqui só, que o UOL falou isso e eu reparei bastante. O que tem de cos pobre aqui também, rapaz, o negócio tem, dá até vergonha, mano. Eu tava comentando com a Jéssica, tem alguns que eu vi que pegava, sei lá, um borrão preto, passava assim no olho e ficava só assim. Meu, não é cosplay. Lógico, tem os cosplays que investem muito, dá pra você ver que o negócio é violento mesmo, mas sim, tem bastante cosplay que... É que assim, de repente a pessoa tem vontade de fazer, mas não tem grana, né, pra investir uma parada legal. O que eu ia falar é exatamente o que o Rafael falou. Eu acho que o cosplay tem gente que gasta uma grana absurda. Tem aqui atrás da gente um casal de Beetlejuice que eu achei sensacional. E faz, eu acho que uma hora que eles estão aqui atrás e eles não conseguem sair. Aqui tem o ar-condicionado. E eles não conseguem sair porque tá todo mundo vindo tirar foto. Mas além de tudo é a brincadeira, né? As pessoas vêm, se fantasiam do que elas gostam, independente de corpo, independente de cor, independente de nada. Sim. A minha mãe até brincou, falou que era... um carnaval, só que melhor, e realmente, porque as pessoas se fantasiam. E porque não toca e não axé, toca música ruim. Pagode. Então eu acho que o cosplay, independente de ser uma coisa super elaborada ou uma coisa vale bem mais simples, né? Vale a brincadeira. É que assim, o UOL, até. É que a gente tá aqui dentro, a gente não sabe ao certo o que o UOL falou. Mas o que eu ouvi dizer é que o UOL tava zoando esses que não tem grana pra fazer um bom cosplay. Então fica aí o nosso pau no cu da UOL. Perdemos a chance de ser um site comprado pela UOL, né? Fica aí o nosso pau no cu da UOL. E o que, que você ia falar, Lócio? Não, e tirando a galera que veio de cosplay... Eu pensei que você ia falar tirando o pau do cu da UOL, mas tudo bem. Tirando a galera que veio de cosplay, que é participante do evento e tudo mais, eu dou um destaque pros cosplays contratados pelo evento. Que tem, sim, alguns cosplays contratados pelo evento que eu achei fenomenal. É, esses são os que mais, né? O nível de detalhismo e tal, dos cosplays, fenomenal, que coisa aí, linda. Aí parte pra uma parada mais profissional mesmo, né, cara? Muito, muito profissa. Bom, dou também um destaque para alguns stands de games aqui. Tem vários stands de game aqui para você testar o game antes de comprar e tal. Fenomenal. Eu acho que o Pedro vai poder falar de um game que ele testou ontem, que ele foi no stand testar e ele curtiu pra caramba. É, eu fiz o teste do multiplayer do Uncharted 4 pro PlayStation 4. Sim. Ah, o jogo tá sensacional, cara. Puta, não tem nem o que falar. Tá incrível, tanto jogabilidade quanto gráfico. Muito bem fluido, só que... O foda é a fila, cara. Eu peguei 5 pessoas na minha frente, eu demorei quase uma hora pra jogar. É, porque cada um tem um tempinho, né, razoável. Isso, pra... e fora isso, também tinha um stand gigantesco do Halo 5 Guardians lá num canto, que eu não tive coragem de enfrentar a fila também, que tava gigantesco. Esse tava gigantesco, eu vi. Tem um stand que você joga o modo zumbis do Call of Duty Black Ops 3, e quem fizer mais pontos ganha um daqueles carregadores portáteis de celular. Você quase... Eu peguei 19 contra 23 no máximo. Ah, tem mais stand da Saraiva que tem videogame liberado pra você jogar. Tem muita coisa relacionada a videogame também. Sim. Bom, pra quem gosta de RPG também, Border Game, tem vários stands aqui vendendo produtos Border Game. E tem stand da Devir aqui. Tem vários livros de RPG lá que eu vi. Tem alguns outros jogos. Eu esqueci o nome da distribuidora do Munchkin. A Galápagos. A Galápagos tá com stand aqui. O stand bonito, com muita coisa legal pra comprar. Trazendo o Zombicide novamente também. Eu só, né, tenho um aval pra falar, que eu fui na BGS em outubro. E tem bastante coisa que tava na BGS que tá vendendo aqui também. E puta que pariu, velho. Dobrou o preço dos baratos. Na BGS tava muito mais barato as coisas, muito mais fácil de comprar. Apesar que estavam muito maiores as filas também. O evento era menor, mas era praticamente, tipo, quase que o evento inteiro fazendo fila, tá ligado? Era, sim, foda. Era foda. É foda. Mas tem umas coisas legais. Tem o stand da Fox também mostrando o Deadpool. E o que tem de Deadpool nessa feira, rapaz? Deadpool, Arlequina, Coringa. É o que mais ia ter mesmo, né, cara? Não tem nem... Tem um Shazam ali no fundo que tá faltando massa nele. Shazam depois da pedra. E o cover do Stark acabou de passar por nós. Não é? Não, não é o cover do Stark. Você contar que esse povo deve passar um calor desgraçado com esses cosplayers aqui. Sim. Gente, eu vi um Chewbacca aqui, o cara tava sem a máscara, mas tava, tipo, tava vermelho. Não, tem uns caras que dá até dó de ver. Stormtrooper. Com... O cara vem de Stormtrooper aqui, exatamente. Cara, pena. O... Não, mas deve tá pelado por baixo, não é possível, cara. Eu já falei que ano que vem eu vou vir de piteco. Tá aqui, fica aqui a minha promessa. Ano que vem eu virei de piteco sem nada por baixo. Ah. Pra não passar o calor, então, porque pelo amor de Deus. Só dando um adendo aqui, enquanto uns têm roupa de mais, outros têm roupa de menos, né? É. Que a gente viu aqui Morrigan, né? Viu outros cosplays aqui, mundo de fora, enfim. Exatamente, exatamente. Você vem de piteco e eu venho do quê? De Eva? Não, a senhora vai vir de senhora. Aham. Uhum. A senhora vem de senhora. Eu vou estar piteco, mas vai estar coberto até o pé, senhora. Não vou estar balançando o negócio por aí. Eu acho sensacional esse negócio dos caras de cosplay, porque deve ser um calor do caralho. Você vê os caras muito, muito com calor e tal. E, cara, sobre cosplay, eu acho que eu não faço por causa de duas coisas. Calor, porque o cara, sou gordo, então o gordo sente calor naturalmente. E até porque tem poucos cosplays pra gordo fazer, né, cara? É, tem poucos cosplays pra gordo fazer. Por isso que eu virei de piteco. Tipo, posso fazer um Snorlax, mas imagina o calor que ia ser aquilo. Nossa, já. Mas outra não, coisa também... Na verdade, também... você ia ter que vir pelado, só com o corpo depilado inteiro, tá, exatamente, com o corpo pintado, velho. Mas outra coisa também que eu acho que é meio foda pra cosplay, você não consegue andar, cara. Você, por exemplo, agora encheu aqui de cosplays tirando fotos e cada vez vem mais pessoas, as rodas aumentam e eles não conseguem andar. E uma coisa que eu acho foda, cara, se você vê um cara de cosplay comendo no evento, não vai tirar foto com o cara. Deixa o cara comer, exatamente. Exato. Cara. O cara tá com fome, deixa a pessoa comer, pelo menos. Por exemplo, menos. Se você tem um canal de entretenimento, quer entrevistar alguém, espera a pessoa comer. Exato. Não vai abordar a pessoa enquanto a pessoa tá comendo, né? Pô. Exato, cara. É muito chato isso, cara. É muito chato. É chato, é chato. É muito legal. É muito bom. Muito legal. Pode ver que o Lost é um cara que faz essas coisas. Sim. Não, não faço isso não, cara. Eu sei que são seres humanos e que precisam, apesar de serem artistas, a gente quer ter um contato com eles porque são referências nossas e tal. Então, seres humanos, eles também precisam se alimentar e tal. Eles precisam ter o tempinho deles lá e tal. E no momento que eles podem, eles dão atenção pros fãs que... O ícone da nossa infância está aqui hoje, que é o Maurício de Souza. Exato. Giraldo. Eles iam... Eles estavam distribuindo senhas, né, pro Maurício de Souza. Distribuíram 70 pro Maurício de Souza e 40 pro Giraldo. Já foi tudo embora, não conseguimos. É, que os dois também estão, né... Mas... Eles são bem velhos. Mas fala uma coisinha. O Giraldo, além do Menino Maluquinho, o que mais que ele fez? Ele tinha feito o negócio do Saci lá, da Folclore, exatamente. Ah, entendi. Depois a pessoa não conhece Micha Collins, não conhece Taylor Lautner, não conhece nem Giraldo, né? Olá! Olha, eu tenho desculpa pra isso, tá? Eu sou um geek, eu gosto de tecnologia. Se você me falar sobre Steve Jobs, sobre Mark Zuckerberg, sobre várias pessoas do mundo geek, eu vou te falar quem é e vocês vão falar quem é esse cara, who's that? Mas além disso, eu não sabia que o Giraldo tinha outros trabalhos além do Menino Maluquinho. Porque o Menino Maluquinho foi o grande carro-chefe do Giraldo. Sim, sim. Então, mas é interessante. Mas, ó, por exemplo, o Maurício de Souza, você não sabia que ele tinha outros trabalhos fora a Turma da Mônica. Não, eu sabia, isso eu sabia. Ele Maurício tem, de Souza. Ele já teve o Pelezinho, teve o Ronaldinho. Não, eu sei. Ayrton Senna. Eu sei que o Maurício de Souza. Claro que 90% do resto que ele faz fora a Turma da Mônica é meio bosta. Eu sei que o Maurício... É tipo Neymar. É tipo Neymar. Mas o que ele faz na Turma da Mônica é incrível, não, tirando que, a Turma tipo da assim, Mônica jovem. O Maurício de Souza, eu acompanho outras coisas dele, que eu sempre fui fanático. Tanto quando minha mãe era criança, quando eu era criança, minha mãe assinou pra mim a revista da Turma da Mônica e do Chico Bento, tinha assinatura. Então, eu sempre fui fanático e depois que ele abriu, fez tipo... ele fez mais ou menos o que o Star Wars foi feito. Ele fez tipo o que foi feito com Star Wars, com o universo expandido, e eu achei sensacional ele ter feito isso. Sim. Porque, meu, abriu tanto o leque de Turma da Mônica que ficou foda. Virou mangá, virou filme, virou um monte de coisa. A única coisa que eu não gostei nessa parte de Turma da Mônica jovem foi a questão de querer transformar muito em Malhação, tá ligado? Até a questão de ter superpoderes em algum ponto ali, sabe? A Mônica não fica com o Cebolinha, isso me revoltou bastante. Não casam. O quadrinho 50 eles casam, mas é uma... No quadrinho 50 parece como se eles estivessem casando mesmo, só que era uma visão dos anjos. É tipo o final do Crepúsculo. Fica quieto, Pedro. É tipo um universo paralelo? São os anjos, os dois anjinhos que eu não lembro o nome, eles vendo o que poderia acontecer. Um é um anjinho e o outro não lembro. O que poderia acontecer, mas ela não fica com ele, pelo menos até o último que eu li. Ela fica com o... Ricardinho. Não. Valentino. Não. O Franjinha. Não, o Franjinho. O namorado da Magali. Bom, enfim, ela não fica com Cebolinha. Mas eu achei que os dois casavam, cara. Eu preciso voltar a ler. Eu parei muito no começo. Mas isso que vocês falaram de superpoderes, cara, é o que vende. Infelizmente, é o que vende. Eu concordo com o Rafa nessa questão de querer transformar numa parada adolescente, mas foi o que até que a gente discutiu durante o evento aqui, num momento que a gente tava tendo uma conversa sobre isso, é que o público cresceu. Mas não funcionou, né, cara? É o que dá dinheiro, cara. É o que vende. Eu trabalho com criança. Não é Ricardinho, é do Contra. Eu trabalho com criança. É o do Contra. Ela casa com o do Contra? Ela não casa, mas ela fica namorando com o do Contra, até o último que eu li. Deixa eu terminar de falar. Eles... Tá muito errado isso. Eles... fazem sucesso com as crianças de hoje, sim. Eu trabalho com as crianças lá na escola e elas são fanáticas por Turma da Mônica Jovem. Tem padrinhos da Turma da Mônica antigos, da Turma da Mônica original, eles não ligam. Eles gostam desse novo, que é tipo Malhação. E eu fiquei sabendo também de que o Maurício estava assinando, ou já assinou, não sei se vão começar a lançar, uma parte desse universo expandido deles adultos também. E as histórias vão ser focadas para pessoas adultas. Meu Deus. Ou seja, putaria, só que não. É, tipo 50 tons de coelhadas. Mas viu, virou podcast sobre o Maurício de Souza agora? Não. Bom, acho que a gente pode rodar agora, entrevistar alguns cosplayers. O senhor não quer bater um papo com a gente pro nosso podcast, senhor? Pode ser. Cara, me fala como que é. Primeiro, qual foi o critério da roupa, da escolha da sua roupa? Bom, é que eu sempre gostei do personagem e em certos aspectos eu me identifico com ele. Claro que vocês estão escutando, é o Beetlejuice, né, cara? Mas qual é o seu nome real? Meu nome é Fábio. Fábio. É, eu sou de São Paulo e eu já fiz outros cosplayers também no decorrer da vida aí. Sim. E, cara, como que é estar com essa roupa nesse calor infernal? Ela é fresquinha. É de boa? De boa. Caralho, parece muito quente isso daqui. Não é, cara. É tranquilo. O problema é a maquiagem aqui. É, vai derretendo a cara. Já derreteu, já. Mas aí, você falou que você faz cosplay em outros eventos e tal. Sim. O que você já fez fora o Beetlejuice? Aranha Escarlate. Legal. Motoqueiro Fantasma. O Coringa. O Flynn da Rapunzel. Caramba. O Deidara do Naruto. Justin Bieber. Esses cosplay como o Deidara, Justin Bieber, Silvio Santos que eu já fiz era pra apresentar em palco com um grupo que eu tenho cosplay. Pode crer. É pra zoar mesmo. Esse grupo tem um nome, a galera pode achar fácil no Face. Grupo Piriri Cosplayers. A gente faz apresentações de teatro e eventos. Tá certo. Cara, muito obrigado. A gente vai deixar você tirar foto ali com a galera. Aliás, uma última pergunta. Como é vir num evento grande como a Comic Con e não conseguir ver tudo? Afinal, vocês ficam a maior parte do tempo tirando foto com a galera, né? É, por isso que a gente vem 2 dias, né? Um sem a roupa um e um... sem a roupa e outro pra gente curtir um pouquinho, né? Pode crer. Como é que é você sentar pra comer e as pessoas te chamarem pra tirar foto, cara? Eu acho um saco. Até que enfim alguém falou a verdade. Mas a gente tem que ser amigável, né? Sim. Fazer o quê? Então, ó, pessoas, não importunem o cosplay enquanto ele estiver comendo. Ele tem vida também. Cara, muito obrigado. Quer mandar algum recado pra galera que tá escutando? Ah, cara, continuem escutando aí porque tá da hora, hein? Se vocês não vieram na CCXP, estão perdendo. É isso aí. Valeu, senhor. Falou. Olá, tudo bem? Estamos entrevistando alguns cosplayers aqui e vamos lá. Primeiro, qual foi o critério da escolha? Bom, eu gostava muito do filme, eu sempre gostei muito da animação, foi tipo parte da minha infância. Sim. E eu tava um dia, eu tinha a música da abertura do desenho no meu celular, eu tava com o Beetlejuice no carro e ele falou assim, puta, eu sempre quis fazer o Beetlejuice. Aí falou assim, vamos. Aí falou, vamos. Porque, mais ou menos assim, ele se identifica um pouco com o Beetlejuice. Eu me identifico... Meio louco, né? Eu me identifico com a Lídia. Legal. Então, ainda mais na animação. Mas aí, a sua roupa não é muito quente? Ela é meio termo. Tipo assim, se tá quente, eu vou sentir calor. Se tiver batendo vento, eu sinto vento. Mas, por enquanto, só tá calor. Eu pergunto porque a gente, com roupa normal, estamos derretendo aqui. É, cosplay é mais puxado. E ele comentou que vocês vêm um dia pra passear, sem as roupas, né? Uh-huh. E outro dia pra ficar parado, basicamente, né? Uh-huh. A pergunta que ele fez e que a gente vai fazer pra você também. Ai, meu Deus. O que você acha de... hora que você tá almoçando ou jantando e vem gente pedir pra tirar foto nesse momento? olha, conhecendo ele, ele deve ter falado que é foda pra caralho e fica irritado. Exatamente. E ele tem vontade de simplesmente falar pra pessoa tchau. Mas, assim, eu não consigo falar não. Como que eu vou falar? Eu acho que a pessoa... É chato. A pessoa tem que ter noção que a gente tá comendo, que a gente tá descansando, porque a gente fica um bom tempo em pé, passando calor. E, mesmo assim, e se você falar não, o pessoal às vezes olha feio. Esse que é o problema. Uma coisa que a gente tava comentando é que... A gente tá parado aqui faz o quê? Uma meia hora duas, já. Não, faz não, umas foi mais, duas foi horas. Bem mais. Vocês não conseguem sair do lugar. Vocês não conseguem parar. Então, na verdade, é que o que aconteceu? A gente saiu um pouquinho, uns 10 minutos. A gente foi lá pro meio. Tá insuportável. Ele começou a derreter inteira a maquiagem. Eu comecei a ficar, tipo, muito calor. E a gente falou, vamos voltar pra lá, porque aqui tá mais fresco por causa dessa coisa maravilhosa. Esse cara que ninguém conhece, né? A gente sentou até aqui na reta por causa do nosso querido ar-condicionado. Mas ali tá impossível andar, por isso que a gente tá parado aqui, ele também tá querendo descansar um pouco, porque é muito calor. É, então, mas eu acho assim, um dos motivos que eu não faria cosplay, eu não consigo ficar parado. Vocês estão parados quase duas horas aqui não, tirando foto. Porque você é gordo. Eu sou gordo, gordo sua! Não, mas meu, eu não conseguiria ficar parado que nem vocês ali tirando foto adoidado, eu não consigo, cara. É um negócio que não daria muito certo. Você tem que ter muita paciência e eu não tenho essa paciência. Você tem que ter paciência também, porque não é todo mundo que te trata bem. Esse que é o problema. Às vezes você fala assim, já teve casos comigo que eu passei por isso. Eu estava de Arlequina, eu tinha tirado a luva pra atender o celular, porque touch, vocês sabem como que é com luva. Aí eu falei assim, espera um minutinho que eu só tô fazendo uma ligação. A pessoa, ah, tá, vai demorar muito? E me olhava com cara feia, assim. Como se fosse uma obrigação sua, né? Aí falou assim, moça, eu não tô trabalhando aqui, eu vim porque eu quis. Com certeza você já participou de outros eventos como cosplayer. O que você já fez de cosplay? Olha, eu não fiz tantos cosplays, né? Que tem muita gente que faz cosplay doidado. Eu já fiz, eu comecei com um grande Saiyaman do Dragon Ball. Aí eu fiz a Chichi, versão adolescente, quando ela encontra o Goku. Depois eu fiz a Arlequina. Aí fui variando da Arlequina para outras uma ou duas versões diferentes. Aí depois eu fiz a motoqueira fantasma com ele, que ele faz um motoqueiro. E agora eu tô de Lídia, Zitz. E você já como é que é enfrentar, tipo, preconceito ou pessoas, haters e tudo mais, falam que, tipo, ah, isso daí é maluquice, ou você gasta dinheiro só com isso em vez de fazer outras coisas da sua vida. Como é que é essas coisas, como que a sua família também aceita isso? Minha família, ela aceita de boa. Minha família me apoia pra caramba e tal. Mas de outras pessoas, por exemplo, eu tô na faculdade e o pessoal vem conversar comigo, às vezes fica, nossa, mas é coisa de criança. Você não tem o que falar, porque tipo, não é coisa de criança. Eu acho assim, eu falo muito com ele, que uma das maiores alegrias pra gente, que a gente que é fã dos personagens que a gente faz, é ver os fãs pirando. Falou assim, nossa, cara, você tá de, sei lá, esse personagem, que foda. Foi sensacional. Fazer tipo, sabe... O pessoal, o brilho do olhar do pessoal que é fã, e principalmente das crianças, é que no nosso caso hoje, criança não sabe muito bem, né? É mais o pessoal das antigas. Mas... É isso que eu acho que é legal, assim. Você pode até gastar dinheiro, mas é uma coisa que você gosta. E o retorno pode não ser financeiro, mas o elogio do pessoal que gostou de você estar assim, de estar tão caracterizada tão bem e vai e tira foto, deve ser muito legal, né? Nossa, é muito legal. Porque o pessoal... Ah, você se sente porque assim, você gastou um tempo fazendo, você gastou um dinheiro, você se dedicou com amor àquilo e ver o reconhecimento é muito bom. Eu, quando eu vi, eu pirei, né? Porque eu, a hora que eu vi a gente vindo, assim, eu falei assim, nossa, virou o Juice, né? Eu sempre gostei muito. Então eu realmente pirei porque o cosplay de vocês tá muito lindo, mesmo. Ai, obrigada! Uma última pergunta, aliás, duas últimas perguntas, né? Pra gente poder liberar você. Ah, não, relaxa, ele tá ali, se divertindo. Vocês sempre fazem casal. os cosplays? Então, ontem, por exemplo, a gente fez um casal que não existe, que eu vim de Harley e ele veio de motoqueiro fantasma. Ah, sim. Mas a gente sempre tá junto, não importa se ele tiver com um cosplay totalmente diferente do meu, a gente vai se juntar. Vocês já participaram de alguma premiação, com certeza. Então, eu participei só de duas de desfile, ou três, eu acho. Nunca apresentei, que eu tenho vergonha. Mas acho que você participou, como você saiu? Ah, com vergonha, mas ganhei duas, terceiro lugar e uma não ganhei nada. Bom, mas já é legal, né, cara? Já é, é. E uma coisa que a gente não perguntou pra você, qual é o seu nome? Laís Garcia. Laís Garcia. Bom, muito obrigado por disponibilizar esse tempo pra Imagina, gente. Imagina, vocês são muito amorzinhos. Bom, valeu. Bom, agora vamos fazer a lição de casa e gravar o que não foi gravado lá, né? Muita coisa aconteceu em um dia após o término da Comic Con. E coisas polêmicas. Mas antes, PT, agora você tá aqui com a gente. Não, só fazer uma observação. Suede. Oi. O que aconteceu, cara? Eu odeio todos vocês. Mas por quê? Gostaria que todos morressem. Mas Suede, eu sou tão legal com você. Você não tem amor no coração, não? Você não tem Jesus no seu coração, rapaz? Nem um fio de cabelo daquele... Deixa eu ficar quieto. Ele é ateu. Só queria dar um adendo que eu estava afora. Tá, mas como foi a repercussão da Comic Con afora? Não, Calma aí. Primeiro, eu acho que é bem válido colocar o áudio de onde que o Suede tava, enquanto a gente tava na Comic Con, aquele que ele mandou pra gente. Ok. Que droga, cara. Enquanto vocês estão na Comic Con, escuta aqui onde a gente tá. Sentiu o drama, né? Olha só que bosta. Estamos na confraternização aqui. Ai, eu tô bebendo pra caralho. Não tô. Tô ébrio sarcástico. E é nóis. Tava na confraternização da galera da escola. Muito bêbado. Mas aí, como foi a repercussão durante os dias, não na polêmica, mas fora? Cara, foi massa pra caramba, chegando coisa de vocês, vendo coisas no site, rolando nas redes. Passando vontade. Tava passando vontade pra caramba, tava grande pra caramba, vendo de fora, imagino lá dentro. Ano que vem já tem os dias confirmados. Não tem desculpa, dá pra guardar dinheiro até lá. Já tá na minha agenda já. Meio do ano, acho que o Júlio libera aí. Aliás, fica aí uma propaganda pro Júlio da Masmorra Livraria, que organizou a caravana que levou a gente até lá. Menos o PT. PT, vamos explicar aqui pra galera. A gente tentou credencial de imprensa e conseguimos, só que não pros dias que nós somos. Aí já tava um papo do PT entrar ou não na locomotiva, trocando uma ideia sobre que coluna ele faria e tal. E foi a oportunidade de colocar ele em teste. PT, como foi ir à Comic Con Experience? Cara, foi demais. Como eu conversei com vocês, eu me senti lá, o garoto do interior, indo pra um evento de primeira vez em São Paulo sozinho. Primeira vez que eu cheguei e fui num evento daquele tamanho. Eu nunca tinha ido nem Anime Fest, nem qualquer nada, tipo, nesse sentido. Vamos lá, pra galera do interior. O Uber funciona? Olha, funciona, mas você tem que ficar esperto lá, porque teve um cara do Uber que me passou a perna, eu paguei R$67 de táxi lá. Porque ele fez igualzinho os outros taxistas fazem. Eles começam a conversar com você, vai fazendo um outro percurso, só que eu não me liguei no GPS pra ficar vendo se ele tava dentro do percurso. Ele fez um percurso gigantesco, eu paguei R$67. Fica aí nossa reclamação pra galera do Uber, né? Que até ontem a gente pensava que os caras eram honestos e tal. Mas ó, do primeiro dia firmeza, o cara foi super gente boa, super honesto, conversou comigo, mas ele tava sempre falando, ó, checa aí, porque eu tô chegando, fazendo no caminho, tudo. Massa. PT, quando a gente chegou em você, cara, a gente precisa que você vá na Comic Con. Foi uma sensação muito estranha, porque eu queria ir, mas era um medo gigantesco. Porque, tipo, eu nunca fui na Comic Con e vocês pediram pra eu ir como jornalista. Eu fiquei assim, gente, eu não sou jornalista, eu sou professor. Eu nunca fiz nada nesse sentido e eu vou ter que ir como jornalista. E eu vou pra um evento, e não é um eventinho, tipo, ah, vou no encontro de biólogos que vai ter ali no ginásio de esportes. Tipo, foi o Comic Con, foi tenso, mas foi muito bom. Como imprensa, você falou que você não teve grandes vantagens, mas ao mesmo tempo você foi no dia mais vazio, né, da Comic Con. Foi nos dois dias mais vazios. Na quinta-feira, tinha pouca gente em comparação com o que foi na sexta, e vendo as fotos de sábado e domingo, que eu não estava lá, tinha muito menos gente. Sim. Então foi muito tranquilo pra andar, tanto que eu consegui ir em alguns painéis na quinta-feira, que foram os painéis que eu falei assim, isso aqui vai ser legal, então eu vou lá. Aí eu fui em alguns painéis, entrei com tranquilidade nos painéis, gravei os áudios lá pra gente poder depois editar algumas coisas e ver, mas em compensação, na sexta-feira já foi um outro naipe, né? Foi um caos total lá. É, vai chegando o final de semana, a galera vai... É, o pessoal vai chegando, saindo do trabalho, aí os pais já estão ficando em casa, vai levando a garotada, mas tudo. Mas o PT conseguiu tirar fotinha lá com a pessoa aí, PT. Ai, pessoal, não é pra nada não, mas eu consegui o autógrafo da Evangeline, tirei foto com ela, consegui o autógrafo do livro dela. Fala aí pra gente como que é a Evangeline. Você quer saber de aparência ou de personalidade? Porque eu posso descrever os dois. Não, primeiro fisicamente, eu acho que o que mais interessa mesmo aqui. Ela é linda, é o que dá pra falar, assim, ela é muito mais bonita pessoalmente do que em filme. Ela é muito linda. Ela é uma elfa. Se não for uma elfa, ela é mais do que elfa. Ela é muito linda mesmo, vocês não estão entendendo. Eu cheguei, se ela não fosse gay, eu ia ficar assim, ah, meu Deus. Você pedia pra casar na hora. Eu pedia pra casar. Casa comigo. Mas... Entre as duas elfas, ela e o pai do Legolas, qual que você prefere? Eu não gosto do pai do Legolas. Acho que eu prefiro ela. Só que vai só pra fazer carinho, viu? Tá, é o Legolas, então. Eu também gosto do Legolas. Olha. Yeah. A gente não falou nada do Aragorn. Vocês não esperavam essa, né? É, a gente, no caso aqui, a gente é meio que minoria. Então tá. Mas aí, que você achou da estrutura e tudo mais? Você já tinha ido num evento de tamanha proporção? Porque assim, pra muita gente também foi a primeira, afinal foi a segunda que aconteceu no Brasil. Fala aí pra galera que não foi. É, pra galera que não foi. O que você tem a dizer sobre estrutura, organização e tudo mais? Pro Suede. Olhando pra ele. Suede, vamos lá, pra botar invejinha. Além de perdeu, o que mais? Cara, perdeu o mané. É o seguinte, o evento, ele tem uma proporção, ele é gigante. Não dá pra eu conseguir mensurar, tipo, dar um padrão pra vocês entenderem a grandiosidade do lugar. Tipo, ele é muito grande, muito organizado. Eles têm uma ala só pra a parte de praça de alimentação. Tem uma parte que é mais separada pra venda, tem outra parte que é mais separada pra exposição. Que como a gente falou na primeira parte da gravação, que a gente gravou lá na Comic Con, a praça de alimentação tem uma variedade também. Tem, tinha mais de 10 lojas diferentes. Fora os food trucks, né? Tinha os food trucks ainda. Nossa, tinha muita coisa lá. Assim, é claro que a variedade de comida de cada um não era tão grande. Sim. Por exemplo, o Bob's lá só tinha 3 lanches. Se você é de uma cidadezinha do interior que tem um shopping aí que você acha o máximo e tudo mais, imagina que só a porcaria do shopping que você costuma ir de fim de semana dá mais ou menos a praça de alimentação de lá. Exatamente, exatamente. É bem essa a ideia. Tinha muito grande. Em consideração o que a gente tem mais próximo aqui, que é Araraquara, a praça de alimentação é do tamanho do Jaraguá, praticamente. Jaraguá é o shopping de Araraquara, pra quem não sabe. É, eu não sei se dá o tamanho do Jaraguá, mas que dá é muito próximo disso, dá. Jaraguá é antes grande. Da reforma. Antes da reforma. Nossa, é muito, mas é muito grande. Aí o evento, ele é tudo organizado, e aí eu vou até falar algumas coisas que os próprios organizadores falaram. Eles buscam sempre estar renovando, e como eles têm que construir a Comic Con todo ano muda a estrutura. Então sempre fica cada vez mais bonito. Sim. Em comparação aos Comic Cons dos Estados Unidos, lá de San Diego e Nova York, que tem, a estrutura já tá montada, então nunca muda. Tanto que a própria Evangeline falou que a gente deu de 10 a 0 na Comic Con de San Diego. É, o que a gente vê em vídeos, até que o Jovem Nerd solta e tudo mais, é que não tem esses stands com design foda, igual tem aqui no Brasil. Não, é um negócio tem. Muito mais simplista, né? A Netflix foi o primeiro Comic Con que ela participou. Ela não participou em nenhum Comic Con do mundo, foi só aqui no Brasil, e ela foi pra fazer experiência pra ver se ela vai participar nos próximos. E fez um stand maravilhoso. Nossa, hein? Foi muito ano passado o Netflix tava lá, só que com um stand muito menor. Não, então dessa vez eles montaram um stand. Montaram mesmo. Um stand tinha vários telões, eles fizeram alguns showzinhos lá, o pessoal tinha que fazer dublagem das músicas, das Sim. séries. Teve gente que quem conseguiu dublar ganhou prêmio, conseguiu tirar foto com o artista lá deles. Foi muito legal. Complementando o que o PT falou, é uma coisa que eu comentei várias vezes com o Tanisho, que o apelo visual do evento em si, a estrutura, o apelo visual, o quanto o evento é bonito visualmente falando, é maravilhoso. Não tenho palavras pra mensurar o quanto ele é bonito, assim, de se ver. É, eu cheguei lá achando que ia dar de cara com tipo um shopping center, um pouquinho mais arrojado, mas o design dos stands, os enfeites, tudo que tinha a mostra lá, aquele Hulkbuster e o Hulk gigantesco, nossa, que tinha na entrada. Fantástico. Eles foram feitos pela Iron Studios, que é uma empresa brasileira de... Exatamente. De estátuas, né? Aquilo foi muito incrível. O capacete gigante do Stormtrooper novo. A piscina de bolinha da Dory. Não, eles tinha pra todos os públicos, né? Tinha a piscina parte de bolinha de... que eu já vi na minha vida. Pois é, eu queria ter entrado lá. E tinha a Comic Con Kids, né? Tinha a parte que era da Hello Kitty, do Snoopy, tinha a parte da Mônica, que era pra todas as idades, mas, tipo, tinha muita criança que tava indo lá. E fora que muitos dos stands tinham partes bem temáticas, assim, a JBC era muito oriental, tinha inclusive o Cantinho do Samurai, que teve aquele japonês maluco com a espada se apresentando. O stand da Made in Brasil tinha um estúdio pra você testar microfones e amplificadores e pedais. A Unidub também tinha um estúdio lá no canto, aquela redoma de vidro com a prancheta, os microfones, que eles estavam demonstrando a dublagem lá na hora também. A Naughty Dog com o painel do Uncharted, que tinha aquela parede que você podia escalar. Até entrar nesse ponto. Eu achei muito interessante como foram construídas as ideias dos stands, porque não tinha um stand que era simplesmente exposição. Não, todos eram extremamente conceituais, cara. E eles eram interativos com os participantes do evento. Sempre, qualquer stand que você fosse, que fosse a exposição do filme, tinha alguma coisa pra você fazer dentro do stand. Sim, tinha. Eu não reparei. Esse ano, os capacetes dos Stormtroopers que estavam em exposição eram os pop arts ou não? Porque ano passado pegaram vários capacetes, fizeram um Romero Brito, um David Bowie. Não reparei. Pelo que eu vi, eram mais os standard mesmo. É, e até pra demonstrar os novos capacetes, né? E os cosplays? Então, nossa, os dois primeiros dias que eu fui, não tinha quase nada. Nossa, tinha um mais incrível pouco que o outro lá. Eu vi assim. Não, teve nego. Tinha um cara lá de eu acho uma bosta League of Legends, mas tinha um cara lá vestido de um dos personagens da League of Legends, que é um que tava com uma armadura grandona pra caralho. Porra, o que foi aquilo, cara? Ó, o que eu vi que tava legal, que tinha gente lá. O Ultron. Tinha um Ultron lá, eu não vi ninguém. Tinha um Ultron lá que era perfeito. O Iron Man também. String. O que eu vi que tinha lá nos dois primeiros dias, tinha um rapaz vestido de um Planeswalker do Magic, é que eu não conheço o nome do personagem, mas é um dos Planeswalker do Magic. Eu também vi, e, inclusive, no dia que a gente foi lá, tinha um 3. Uma coisa que eu achei legal esse ano, aliás, falando de Magic, ano passado não tinha, você não via a galera jogando. Esse ano você via nego sentado no chão jogando Magic lá, cara. Tinha, teve campeonato. Campeonato, o nego tava ensinando a jogar Magic. Tinha de tudo lá. E o Guiô também eu vi uma galera jogando. E o Guiô eu não cheguei a ver. Eu não vi. Duelo de monstros, por favor. Guiô. Você duelo nem foi, cara. Monstros. Você nem foi. You pompous, stuck-up, snot-nosed, English, giant, twerp, scumbag, fuckface, dickhead, asshole. fica de então boa. Então você precisa aprender que o nome do jogo é Yu-Gi-Oh! Exato. Não, é duelo de monstros. Foi, é Yu-Gi-Oh! Foi popularizado Yu-Gi-Oh! Por causa do desenho. Não, chama Yu-Gi-Oh! Ô, Suede, me fala uma coisa. Você compra aquela caixinha, o deckzinho bonitinho da Konami. O que que tá escrito na capa? Tá escrito o nome do desenho. Então, mas o jogo conceituado perante o anime é o duelo de monstros, cara. Acabou. É Yu-Gi-Oh! Eu tenho meu deck montado ali, cara. A gente tira um duelo de monstros. Duelo de Monstros é o nome que deram aqui no Brasil quando passaram o desenho, mas o nome do jogo é Yu-Gi-Oh! Falando de cosplay, que a gente falou do Ultron e tal, tem um cara lá que ele é cosplay oficial do Robert Downey Jr., em especial do Tony Stark, que ele superou uma deficiência dele, se eu não me engano ele não tem uma ou as duas pernas, ele superou a deficiência dele se tornando o Homem de Ferro oficial do Brasil, tá ligado? O cara foi sensacional. É, ele tava se expondo com a armadura do Homem de Ferro do lado desse Ultron. E, na verdade, tinha dois caras lá de Homem de Ferro. Meu, as crianças. Tinha um Coringa, um Coringuinha lá pequeno. Puta, tinha a Mini Leia também. Ah, nesse aspecto também, eu e o Pedro tava dando um rolê lá no evento, a gente viu uma Chunlinzinha que tava a coisa mais gracinha também. Ah, eu vi essa Chunli. Isso, a gente tentou tirar foto com ela, mas como eu acho que tava muito calor, ela começou a ficar irritada, ela não queria colocar chuquinha pra tirar foto, mas tava assim, perfeito. No dia que eu vi, ela tava com a chuquinha, ela tava igualzinha a Chunli. É, então, esse cosplay tava bem perfeito. E ver criança de cosplay é fantástico, né, cara? Não, mostra ela é uma menininha. É. Não, o dia que eu vi, ela é uma moça. Isso mostra que é um evento pra, meu, todas as gerações de nerds. É, tá, é um evento pra família. É pra família. Eu vi lá, eu vi, vou levando o neto e, tipo, vou curtindo o neto também. Famílias vestidas de... caracterizadas como Star Wars. Eu vi uma família inteira. Não uma só família de Star Wars, mas de outros. Game of Thrones, da... Eu achei mais. É que tem hora que dá um câimbra aqui. Tem um comentário pra fazer muito legal, que eu conversei com um senhor lá na área de fumantes lá. Tinha uns 42 anos e ele, desde criança, sempre colecionou revistinhas em quadrinho. E ele que ficou pilhando os filhos dele pra ir no evento, porque os filhos dele não estavam afim. Mas tem que fazer mesmo, cara. Tem que levar as crianças pra um negócio desse, velho. E aí ele... Não, eu vai levar no show daquela porra daquele Justin Bieber, velho. Tem que levar na Comic Con mesmo. Não, concordo. E aí ele acabou convencendo os filhos dele, foi, aí ele... tava comentando comigo o que ele gostava de quadrinho e tal. Eu achei bacana, assim, ver gente que é mais velha que a gente e tal, que gosta também, que tá lá no meio, que tá curtindo junto. Tá, é um mais barato. Velho que a gente, que é mais que Frank Miller, Maurício de Souza e Ziraldo. Não, com certeza. Não, esses são ícones, né? Esse... E se você ver, assim, mesmo esse pessoal que tá mais velho, que pensaria, putz, vai lá pra ver coisa de quadrinho, coisa de criança, é só ver lá a foto que eu coloquei do Maurício de Souza no Facebook. A maior parte do pessoal que curtiu era o pessoal mais velho. Inclusive no serviço que eu cheguei hoje, tinha um cara que era bem mais velho que chegou lá. Cara, eu não acredito que você tirou foto com o Maurício de Souza, que é meu ídolo desde criança e tal. Até meu filho ficou louco pela foto. Exato. E não só o Maurício de Souza, como os mais antigos também acompanharam DC, também acompanharam a evolução da DC, a evolução da Marvel, o Ziraldo, como a gente já falou. E é pra toda a família, não tem como falar que não, cara. E mesmo quem às vezes não gosta muito, sai de lá maravilhado. Porque sim, se não, por exemplo, não tem familiaridade com os quadrinhos, tem com filme. Sim. Então, lá tem coisa dos filmes. Tem coisa que é da televisão. E o pessoal pode ver as coisas da televisão. Teve pirata, se eu não me engano, nos primeiros dias. Não, e fora isso, além de quadrinhos e filmes, também tinha parte de literatura. Tinha, desde quem gosta de coisa mais antiga, até mais novas. Por exemplo, o Fábio Yabu e o Afonso Solano. Fábio Yabu nem tanto, que ele começou já faz mais de 10 anos. Não, né? Mas mesmo assim. Assim, Não é da geração Maurício de Souza. Eu tô com quase 30 anos agora. Eu comecei a ler o Fábio Yabu quando ele começou a publicar, eu tinha uns 12 anos. Não faz tanto tempo que você foi. Não, a gente começou na mesma época. E o Afonso Solano, né, começou a lançar livro agora. Sim, mas tinha muita gente lançando livro. Tinha, nossa, muita gente fantasiada, disfarçada lá. Eu não sei se chegou a ver um cara vestido com uma máscara de luta livre andando por ali. Não. Camiseta do Superman, máscara de luta livre. Não cheguei a ver. Era o Danilo Gentili. Não fez falta. Eu também acho, mas a maior parte dos famosinhos, entre aspas, eles estavam disfarçados ali no meio e a gente nem percebeu. Aliás, tinha um trio de terno e cabeça de cavalo que eu tenho certeza que deve ser alguém então grande. Eu também fiquei com essa impressão, que era alguém famoso, que eram três pessoas famosas que estavam ali se disfarçando no meio pra poder curtir o evento sem ser assediado. Eu acho que esse pessoal que tá disfarçado foi tudo no sábado e no domingo, porque olha, nos dois primeiros dias... É, que eram os dias mais tranquilos, até que foram os dias mais tranquilos, até cosplay quase não tinha. Agora, teve uma coisa que eu achei legal, que lá tinham as paradas de cosplay, né? Sim. Uma hora, se você ia lá na parte de cosplay que era específico, lá tinha mostrando os horários que o pessoal de cosplay ia desfilar por todo o evento. Sim, e no final do evento sempre tem a final do concurso de cosplay. Muita gente não sabe, mas alguns cosplayers profissionais, né? Eu não sei se a gente pode chamar de cosplayer profissional. Claro que pode. Eles vão lá pra competir. E eles fazem toda uma performance. Tanto que no final, eu não sei se vocês viram lá na frente da parte da piscina de bolinhas, tinha gente pra caralho ali. Eu vi, foi aberto, né, esse ano. Tinha um palco. Exato, ano passado tinha sido dentro do auditório. Esse ano fizeram na parte aberta, que era a passarela dos artistas ali. Fizeram ali o campeonato de cosplay, meu, rapaz. Tem uma coisa que eu achei legal também, assim, não foi um grande... Não sei se dá pra chamar de um stop motion, que não foi um grande stop motion, né? Mas assim, teve um momento lá que apareceram dois Stormtroopers com o Darth Vader no meio. Eles andaram o evento inteiro e teve um momento que eles pararam lá num encontro de ruas, né, que dividiu os stands e começaram a dançar, juntou uma galera em volta deles dançando. Isso foi fantástico. Acho e o que tem a ver com stop motion isso aí, cara? O que foi que aconteceu? Não sei. Ai, stop tá com motion sonho. É aquela tipo, arte da massinha. Não, que não, é estranho muito de Jack, essas coisas. Vamos deixar claro aí pra galera que todo mundo tá zoado, porque o PT ele voltou no sábado. Mesmo assim, ele falou que ele não parou desde então com o trabalho e tudo mais, que ele é professor. A gente voltou essa madrugada. A gente tá gravando numa segunda, que vai sair numa sexta ou no sábado, isso daqui? Não, eu confundi o nome. Como é que é o nome quando, tipo, várias pessoas combinam uma parada, se encontram? Flash Mob. Nossa, eu confundi totalmente os nomes. A gente tá cansado, galera. Faz parte. É um bem parecido com o outro, assim. É, não. Dá pra confundir. É tipo Deja Ir com o João no caminhão. Não consigo. Mas é que nada. É o significado, no nível, é o sentido. No você nível do cansaço parar. Que a gente tá, as não, palavras se confundem. O que importa é a intenção, né? Exatamente. Caso. Uma coisa que não tivemos, o que me surpreendeu, não tivemos a pré-estreia de Star Wars. É, então. Pois é, decepção. Não me surpreendeu tanto assim, não. É que ano passado trouxeram uma pré-estreia consideravelmente grande, que foi o Hobbit, né? Mas, sinceramente, não tem como comparar a pré-estreia do Hobbit com Star Wars. Ah, sim. Mas, até então, você saiu de o Hobbit pra fazer a pré-estreia do Bom Dinossauro? Ah, qual o problema? Não que vá ser um filme ruim. Eu mas não acredito que vai ser um filme ruim. É, ele é um filme esperado até. Você viu a premissa do filme, né? Eu vi. Até pra galera que não sabe, a ideia seria e se o meteoro tivesse passado direto pela Terra, não tivesse atingido. E daí mostra a evolução do dinossauro como ser pensante ao invés do humano, né? Isso eu achei animal. Teve a pré-estreia de Creed também? Teve sim, mas eu não fiquei sabendo muita coisa sobre esse filme. Creed, você não sabe a premissa dele? Não. Do que se trata? Eu também não sei. Também não. É da banda? Lembra do Apollo Creed? Do Balboa? Ah, tá. Agora eu lembrei. É, agora é o Balboa treinando o filho do Apollo Creed. Ah, lembrei. É uma continuação do Rock. É, não é necessariamente uma continuação de Rock. Não, mas é que tipo, spin-off. Pega os personagens. É, um spin-off. É que esse tipo de filme não faz meu gênero. Não, esse tipo Olha, de não filme... precisa, para de mirar com essa cara feia. Tipo, não gosto de Rambo. Eu acho... Sim. Eu não sou tão fã de Rock assim também, não. Não é um filme que realmente me chamou a atenção. Eu já tinha ouvido falar, tanto que eu esqueci sobre esse filme. Mas eu acho que o Stallone é um bom diretor. Roteirista também. Não, é, mas é que tipo, eu tô falando do filme mesmo. Esse tipo de filme eu não fico sim, tão sim. afim. Não é aquele filme assim, tipo, que nem, por exemplo, fala filme da Marvel. Meu Deus do céu, filme da Marvel. Eu não fico mais assim com o filme da Marvel. Ah, eu fico. Pra ter uma ideia, o último filme da Marvel que eu vi foi o primeiro Vingadores. Stand de filme que eu achei bonito também foi o stand do filme Aircraft, que a gente tá esperando pra caramba aí, que eu acho que vai ser um puta de um filme foda. Ah, eu achei que ficou tão... Mas não foi um stand exclusivo. Teve não. pouca foi coisa. Foi um stand compartilhado. Eu achei... Não, não é só questão de stand compartilhado. Não tinha nada de extra. Só tinha, assim, um martelo pra você bater, eu pensei o outro martelo que... pra você tirar foto e só... Eu penso que eles poderiam ter trazido aquelas estátuas dos orcs e tal, que... É, então. Que não, mas... Na Comic Con de San Diego mostraram essas estátuas, tamanho real, sabe? Meu... Eu achei que iam colocar bastante coisa sobre esse filme na Comic Con, porque, querendo ou não, o pessoal que jogou Warcraft é uma quantidade de gente considerável. E não, pelo menos quem não jogou conhece, né? Isso. Sim. Todo mundo conhece o Warcraft, seja pelo RTS ou seja pelo MMO. E, sei lá, por ter... Tá também com uns trailers de um filme tão épico assim, eu acho que fariam alguma propaganda maior dele. Será que daqui a alguns anos nós veremos um lançamento de um filme do LoL na Comic Con? Ou melhor, será que a gente vai ver daqui a pouco um jogo Warcraft The Movie? Que é tipo do Street Fighter, que é um jogo baseado num não, filme baseado no jogo? Não. Nossa, não. Eu espero que não, porque se for o jogo que eu tô pensando que lançou logo depois do filme, é esse do Street Fighter. Pode falar palavrão? Pode. Puta que pariu, que merda. Sim, aquilo lá era uma bosta. Não, aquilo lá foi terrível. Nesse podcast nós prezamos a liberdade de expressão. Foi tão ótimo. Então, você pode falar palavrão pra caralho. Pode falar porra, buceta, puta que pariu. Você pode falar tudo isso daí. No, God! O stand da Vivo eu achei legal, aquela parada de queda livre que eles colocaram lá. Sim. É a simulação de queda livre, né? No, é. No tubo com o vento pra cima. É a simulação do sinal da Vivo, né? Sim. Pode ir. Caraca. Caraca. Acho que você vai ter que cortar isso aí. Não tem como cortar, tá falando do stand inteiro aqui. Vai transformar essa parte num código Morse. Tinha muitos stands que tava impossível entrar. Nerd Store. Comics. Nerd Store eu fui, eu comprei essa camiseta com esse pingente, mais um livro e outra camiseta. Eu fiquei mais de meia hora na fila. Agora, uma loja isso que era porque legal. Tinha acabado de abrir a Comic Con. Nossa, o stand da Comics tava rodeando. Não, o stand da Comics ano passado não deu pra entrar, esse ano não deu pra entrar. Tava você tem que ter muita paciência, cara. É, a Comics, ó, eles estão controlando a quantidade de gente que tava entrando. Tinha com fila era do Star Wars. É, o Pedro falou do stand da Comics, é bom que eles controlam o tanto de gente que entra. Porque tinha stand que você entrava, você não conseguia ver nada. Dava medo de andar dentro. De tanta gente, você podia esbarrar em alguma coisa e quebrar. Achei o stand da Devir bonito. Tinha um espaço legal lá pra galera jogar. O stand da Devir sempre é bem... Sempre. Ano passado foi simples, esse ano também. Só que justamente por causa disso. Pra ter espaço pra galera jogar lá. Mas é que a Devir tava dividida em, acho que, duas ou três partes. Tinha parte do jogo, tinha uma outra parte que tava vendendo parte de livro e uma outra que tava vendendo acho que jogo de tabuleiro, se não tô enganado. E tinha um palquinho lá que foi onde o Jared Way tava autografando os livros, os HQs dele. Artists Alley hoje na Comic Con Brasil, Comic Con Experience, que eu não sei quando eles vão parar de chamar de Experience, porque já não é mais, né? Já é algo concreto, já, né? Já é maior, já é melhor do que o de lá. Já deixa de ser o sonho de sentir a Comic Con de lá, pra ser a expectativa de viver a Comic Con daqui. Artists Alley na Comic Con Brasil é maior do que a Comic Con de San Diego. Tinha quantas mesas lá? Eu lembro, eu acho que tinha 40 mesas por fileira. Pelo que eu lembro, tinha um... Se não me engano, foram mais de 129 mesas. Foram por aí mesmo. E num cantinho tinha ainda a banquinha do Detonator. É, o Bruno Suter tava vendendo pessoalmente os CDs dele lá. Sabe aquela banquinha do Chaves quando vai vender limonada? Era igual. Exatamente, era igual. Era igualzinha, cara. Muito engraçado de ver, cara. E ele fez um showzinho lá que foi legal pra caramba. Ficou muito bom. Agora, gente, o Cinemark montou um auditório pra ter a parte dos painéis, que foi fenomenal. E que a gente não chegou a entrar. Então. Vou contar pra vocês. É que tá, a gente foi nos dias mais cheios, o PT conseguiu ir no dia mais vazio e foi muito mais fácil. Eu, por exemplo, levei minha edição do Dark Knight pro Frank Miller, só que tinha gente dormindo desde quinta lá pra falar com o Frank Miller, pra pegar autógrafo do Frank Miller. É, seja mais humilde igual eu levei meu Combo Rangers pro Fabiano. Ah, eu levei, peguei o segundo também, mas, pô, Frank Miller é peça rara, né? Ainda mais que ele tá doente, tá quase nas últimas aí, né? Ou então faz daquele jeito também, tem aquele monte de povo esperando 3 horas na fila pra pegar um autógrafo do Afonso Solano, faz igual eu, esbarro com ele no corredor. É que o corredor que ele andava era diferente do corredor que a gente andava. Mas aí, PT, conta pra gente aí como é que foi não, sua experiência. Não, peraí, antes de você contar... O Misha tava no dia que você tava? Nossa senhora. Não, no dia que, nos 2 dias que eu fui, se eu não tô enganado, não era os dias dele. Cara, eu não sei se vocês tiveram a mesma... Eu achei que a polícia ambiental ia bater lá achando que tinha rinha de galo ou alguma coisa assim. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Quando você tava longe do stand, você ainda escutava. Só que você não escutava Misha direito. Então dava a impressão que o povo tava gritando, Misha, Misha, e dava vontade de falar, é bicha mesmo. Porque alguma coisa contra os bichos? Não. Não, esqueci a arma em casa. É o que eu falei. Gay é uma coisa. Bicha, viado. Gente, ó, eu explicaçãozinha, acho que vocês nunca viram o Rafael ficando sem jeito no podcast. Consegui, ó. Pô, desculpa. A todos os nossos ouvintes bichas, todos os nossos ouvintes viados. Até agora fez piada com isso em todos os episódios. E agora você fica aí tudo vermelhinho no canto. É, que às vezes que a gente fez foi... Sem mim. Não, aliás, também. Mas acho que a vez que a gente mais fez essas piadas foi no segundo podcast lá. E tava por Skype. No segundo, acabou de chegar. Esse aí? No segundo, no que o Ló Lost primeiro, fez um na filme, verdade, né? Então, né? Que Lost protagonizou um filme. Ah, tá. O viado acabou de chegar. Mas assim, nada contra o artista. O cara tá fazendo o papel dele lá. Não, eu tenho contra o artista. Sabe por quê? Ele tá lá porque ele é um rostinho bonito, não porque ele é um bom ator, porque ele ia dar dinheiro pro evento. Pode ser. Eu não vou fazer uma crítica direta contra o artista, mas eu acredito que acabou atraindo pessoas que não são do universo nerd, que foram no evento única e exclusivamente pra ver ele. E agora também se coloca no lugar dele. Você é um ator que participa de uma série muito popular, apesar de não ser um dos principais, e o pessoal chega pra você e fala: ah, meu querido, vamos lá pra Comic Con, você cobra quanto você quiser pras menininhas tirar foto, e você vira cobra, você só vai fazer o preço mais caro lá, que era R$400. Não, lógico que eu iria. Mas aí, fazendo uma crítica à minha senhora, me desculpe, Jéssica, mas eu escutei o seguinte: não, mas as pessoas não conhecem, você não conhecer o Misha é a mesma coisa que as pessoas não conhecerem Frank Miller. Eu falei: não, peraí, 99% das pessoas estão aqui pra ver o Misha não é por causa do trabalho dele. 100% das pessoas estão pra ver o Frank Miller é por causa do trabalho dele. Ah, vai, você não acha ele gatinho. O que, o Frank Miller? É. Ah, ele é bonitão. Eu dei um foco nele assim. Cristo. A única foto que eu consegui dele tá foi assim, já. Um olhar 43, meio indo embora, já saindo louco. Você chega perto dele, você sente cheiro de formal. Ô, PT, pra você ter uma ideia, ele tá na escola Stan Lee. Mais ou menos. Sim. O Frank Miller? É, mais ou ele menos tá assim. Seus 80 e poucos anos. É. Então, aí, mas aí. Não, ele é foda. Voltando a falar um pouco. Mas eu falei também da galera. A galera que criticou essa parada de fila, de autógrafo, eu percebi que onde mais deu problema foram nas filas que envolviam o Misha. Não, é que você não foi no dia do Netflix. Mas também tem o seguinte: quanto mais gente você coloca numa fila, mais vai dar problema. É. Totalmente proporcional à quantidade de pessoas que tem lá, e também é agravante a histeria das pessoas que estão lá. E como a gente falou, quem foi assistir, quem foi lá pra ver esse cidadão, foram meninas que não estavam lá pra ver por causa do papel dele, e sim por causa da aparência dele. A gente teve mas uma independente, no nosso eu acho ônibus. Que é questão de fã, de ser fã. A gente, tipo, tem gente que é fã do Frank Miller por conta do trabalho dele. Sim, é, mas fã do mesmo jeito. Mas não é histérico dessa forma. Ah, então você tem coloca, um povo histérico. Você faz. Tem. Mas você faz uma fila com um monte de gente que tá lá pra ver o Frank Miller e uma fila com um monte de menininhas histéricas pra ver esse cidadão. Ah, é mais barulho. Mas você vai ter certeza que vai sair mais rolo nessa fila pra ver o cidadão do que pra ver o Frank Miller. Não, isso é. Aí entra em dois pontos. Uma coisa que eu vi muita gente reclamando é o seguinte: ah, porque esse valor que é cobrado pra tirar foto com o artista não é o artista que cobra, é a Comic Con. Não. É o artista que cobra. Porque o que a Comic Con paga? Estadia do artista, alimentação e tudo mais, transporte. O que eu tô sabendo é que o lucro financeiro mesmo do artista é desses meet and greet. Então o cara vem, praticamente, ele não gasta nada, porque ele vem custeado pela Comic Con, mas ele não recebe pra ver. Ele não recebe, ah, ok, você vai ter suas regalias mais esse tanto em grana. Então fica claro aí pra galera. Ah, porque, pô, o pessoal da Comic Con tá cobrando 370 pau pra ver um cara desconhecido. Não. Não é a Comic Con, é o seu queridinho. É o seu queridinho, exato. E agora posso pagar pau? É nisso que eu falo assim, eu fiquei fã da Evangeline Lilly por causa disso. Ela não cobrou. Não cobrou de forma direta. Pra você ter o autógrafo dela, você tinha que levar o livro dela. Não obrigatoriamente. Se você tivesse qualquer material... Não, mas poderia ser o livro que você comprou pela internet dela e... É, não. Teria que ser o livro dela ou alguma coisa que ela participou. Então vamos supor que você foi lá e comprou o DVD ou o Blu-ray do Homem-Formiga. Ou levou de casa. Ou trouxe de casa. É, então, você pegou de casa e comprou aquilo lá e você levou, era o trabalho que ela fez, ela autografava sem cobrar nada. Também, de qualquer forma, pensa bem, o cara que foi lá só por causa disso tudo e cobrou e o pessoal foi lá e pagou, ele tá errado? Eu acho que ele tá completamente certo de fazer isso. Ele tá valorizando o serviço dele. Se ele acha que ele deve cobrar e vai ter gente que vai pagar, é claro que ele vai fazer isso. Eu faria. Agora, a Evangeline tá errada porque não cobrou? Não, também. Não, não tô criticando, é justamente o contrário. Eu acho legal ela ter feito isso porque foi um jeito dela divulgar o livro dela. Mas aí que tá, teve uma pessoa no nosso ônibus muito bipolar que, no caso desse cidadão, ela concordava totalmente em pagar os R$350 que ele pediu pra tirar foto com ele. Mas ela não concordava de, por exemplo, o Frank Miller cobrar. Ou seja, dois pesos, duas medidas pra mesma situação. Bom, em relação à prática de você levar alguma coisa que a pessoa produziu, a gente teve um exemplo brasileiro disso, que no stand o Maurício de Souza autografou, mas as pessoas que receberam a senha tinham que ter comprado alguma coisa lá, né? Parece. Não, mas aí a gente tem que entender também que eles tinham que limitar o número. Até o Frank Miller foi limitado por causa da idade. Não, com certeza. O Maurício de Souza já tá com seus 80 e poucos anos. E você, né, vê, o Maurício de Souza tá mandando lá com a ajuda das pessoas. Ele não tá mais numa idade muito boa pra ficar aguentando uma porrada de gente vindo cumprimentar ele por horas e horas. Tanto que o número de pessoas foi limitado a 70 pra ele e 40 pro Ziraldo. E eu vi você quase chorar, hein, Pedro? Ah, isso eu não. Eu também quase chorei lá. Eu arrepiei inteiro quando eu vi aquele cara perto, cara. Fez parte da minha infância. Praticamente aprendi a ler, lendo a revistinha da Turma da Mônica. Ver aquele cara de perto foi... Não, é foda, é foda. Mas aí, outra coisa que eu ia falar. Esquecendo um pouco o que eu disse na minha frase de abertura. Que eu falei da questão de filas, filas e mais filas. Posso fazer uma consideração das filas? Pode. Uma coisa que eu achei legal da organização, nos dias que eu fui, principalmente no segundo dia, na sexta-feira, tava com muita fila pra conseguir entrar no painel. Desde a parte do começo da tarde, pra você tentar entrar pra ir. Tinha gente que já tava na fila pra ir só pra ver o do Netflix, que era os últimos da noite. Sim. Que eram 8 horas, ia começar acho que 7 horas, uma coisa assim. Deu muita gente. Gente, tipo, cabia lá dentro do auditório do Cinemark, acho que 2.500 pessoas, se eu não tô enganado. Tinham lá fora, acho que perto de, acho que 10 mil pessoas, se eu não tô enganado, fazendo fila. Tinha muita gente. Eu mesmo entrei nessa fila pra tentar ver se eu ia conseguir entrar em algum painel e uma hora eu desisti dela. Então, porque aí o pessoal começou a furar fila. Aí eu falei, desencana, eu não vou conseguir entrar. Eu conheço gente que ficou 4 horas na fila pra ver o Frank Miller. Não, 4 então. 4 horas. Ah, eu acredito. Coisa assim, chegou na Comic Con, entrou na fila, 2 horas da tarde eu trombei que essas pessoas de novo falaram, e aí? Quanto tempo vocês estão nessa fila? 4 horas. E ficaram mais, acho que 1 hora e meia ou 2 horas, porque ia demorar mais um pouco pra ter o painel. Então, e o pessoal da organização a todo momento ia lá pra conversar com o pessoal que tava na fila. Sim. Pra tentar dar satisfação, falar, pessoal, a gente não vai garantir porque, não é rotativo, então o pessoal que fica lá dentro, quem quiser vai poder ficar, tudo mais, então quem vai saindo a gente vai ocupando os lugares, mas o que a gente conseguir, a gente vai passar no painel aqui fora. Então, os painéis que eles conseguiram autorização, eles tinha muita coisa que passava lá fora. Tinha muita coisa que passava lá fora. Agora, o que eu ia falar das filas. Eu vi muita gente xingando muito no Facebook sobre as filas e tal. Entendo o seguinte, se não tiver esse monte de fila, provavelmente não vai ter evento ano que vem. Porque significa que o evento não tá legal. Exatamente. Tem fila porque tem gente pra caralho. Porque tem muitos admiradores desse tipo de cultura ali. Agora me fala também uma coisa. A gente chegou lá os 2 dias quando tava... Antes de abrir. Abriu as portas lá, eram 10 horas da manhã. Imagina 50 mil pessoas batendo na porta lá pra entrar. Como que você vai organizar isso se não for em filas? Como que você vai colocar esse povo pra dentro de maneira organizada, sem ninguém se machucar? É que uma coisa que o pessoal reclamava muito era de ser rotativo. Tipo, assistir um painel, você tem que sair fora pra dar espaço pro resto. Não, né? Só mas... na questão de painéis, mas eu vi muita gente reclamando pra entrar no evento. Eu acho que não tem que ser rotativo. Porque o cara que tá lá dentro chegou de madrugada pra tá lá. Teve gente, e eu sei porque eu acompanho um grupo no WhatsApp da Comic Con, teve gente que tava chegando 2 horas da manhã pra conseguir pegar os painéis. Mas como é que eles conseguiram entrar lá? Na parte do estacionamento lá onde fica, onde é credenciais e tal, eles deixam ficar lá. Então assim, você acha que esse cara que chegou lá 2 horas da manhã não merece assistir quantos painéis ele quiser? Concordo. Exatamente. E nesse caso eu dou mais um ponto pro Fabiabu, porque ele ficou sabendo que teve um cara que chegou lá às 8 da manhã só pra pegar o autógrafo dele. O cara madrugou, de certa forma, porque os portões abriram 11 horas da manhã, quase. É, quase. O cara chegou lá às 8, na hora que ele chegou, na hora que abriu o portão, ele correu pro stand da JBC e ficou lá até a hora dos autógrafos. E o Yabu falou no microfone, agora vai ter os autógrafos, mas faz o seguinte, deixa esse cara passar, porque ele tá aqui desde cedinho, só pra ficar aqui, só pra vir pegar o autógrafo. Mostra também a humildade do cara, né? Pois exatamente. É. Muita gente não conhece o Yabu, a gente tá falando, Yabu, Yabu, Yabu. O Yabu começou, basicamente, quando começou a internet a soltar alguns quadrinhos em flash e tal, de um grupo de heróis chamado Combo Rangers. Combo Rangers, depois de um tempo, morreram, entre aspas. Ele lançou as Princesas do Mar, basicamente, no mundo inteiro. Depois lançou no Brasil. E por forma de catarse, os Combo Rangers voltaram. Então, assim, é um cara que escreve livro, é um cara que dá palestra, é um cara que tem muito a somar culturalmente no Brasil. Só que, infelizmente, nem todo mundo conhece quem é esse cara, né? Na palestra dele, se tinha 30 pessoas era muita coisa. Fica aí pra galera. Meu, conheçam Combo Rangers. Se você é nerd, é geek, eu acho que os maiores easter eggs desse mundo estão dentro de Combo Rangers. Pra quem conhece Jovem Nerd, na primeira revista do Combo Rangers dessa fase mais nova, o Jovem Nerd e o Azaghal são meio que presidentes do Brasil, um negócio isso. Assim. E também quem conhece o Jovem Nerd já conhece o Fabiabu por causa de participação dele tanto no Nerdcast quanto lançamentos na Nerd Store, que foi o caso do Branca dos Mortos, Branca Sete dos Zumbis, Mortos, Independência ou Mortos. Então assim, fica até um recado pra galera que, Brasil não tem nada que presta. Pô, tem muita coisa que presta, né? Mas nessa onda que o PT tava falando da Evangeline, Timothy Zahn, que é o cara que escreveu a trilogia que dizem que é a trilogia que acontece após a queda do Império, que agora a Disney oficializou, né? O Gerard Way, tinha muita gente dando autógrafo de graça. Mas ele tava cobrando de Gerard Way. Não tava. Lá no... Você comprava o seu livro. Você comprava o HQ, só. Não, mas lá no negocinho, no guia que eles deram, tava escrito meet and greet, não o autógrafo. Meet and greet que você senta lá, bate um papinho rapidinho com ele, tira uma foto, abraça, dá beijo e tal, vai embora. E diferente do Misha, do cara que ninguém conhece, o Gerard Way, ele cobrou 400 paus. Só que esses 400 paus te dava direito a ficar 10 minutos conversando com ele, te dava direito a uma foto, ao autógrafo, porque com o Misha, se você for pegar uma foto, é 370 paus, se você for pegar autógrafo, é mais uma quantia, e o Gerard Way tava doando metade pra uma entidade aqui do Brasil. E com o Misha também era assim, não toque em mim, vai tirar foto? Beleza. Avril Lavigne style. Abraçou, não, Avril Lavigne foi pior, porque ela tirava foto afastado, aí o Photoshop cortava e aproximava os dois. Por isso o fundo ele, branco. Ele não, não toque em mim, tal, vamos tirar foto? Abraçou, tirou foto, tchau. Isso é verdade. Cara, aquelas menininhas histéricas, ok, elas eram malucas, mas elas estavam lá pra ver o cara. O mínimo que ele tem que fazer é abraçar a mina, cara. Não só, pera aí, dá um abraço, vai bater a foto? Beleza, abraçou. Vai tomar no cu, cara. A mina pagou 370 pau pra ver você, velho. É carinho de fã, né, cara? São essas pessoas que fizeram ele estar onde ele tá. No mínimo, ele tem que dar um pouco de atenção, um pouco de carinho pra esse pessoal. Ah, talvez é por isso que ele não esteja tanto assim, né? Exato. E assim, eu fui tirar uma foto com o Afonso Solano. Ele tava saindo de um painel, do painel da nuvem, pra ir pra um outro. Pra stand, né? Do stand da nuvem, pra ir em um outro stand. Então, eu cheguei pra ele, Afonso, posso tirar uma foto, tal. Ele não me deu atenção. Ele tirou a foto. Cumprimentou, beleza, mas ele não ficou batendo papo, porque ele tinha mais o que fazer. Agora um cara que tá lá recebendo pra fazer aquele painel, pra ter o tempo com as fãs, eu acho que o mínimo que o cara podia fazer cumprimentar direito, né? O Afonso, pra quem não conhece, e eu falo pra quem não conhece porque tem muita gente que escuta os podcasts que escuta o Locomocast porque são amigos nossos. Pra quem não conhece, ele tem um podcast chamado Matando Robôs Gigantes e ele é escritor e ilustrador. Mas eu acho que isso daí deve ser um pouco também de precaução dos atores, porque quando eu fui lá da Evangeline, também tinha todo um sistema lá, assim. É que ela era mais de boa. Tanto que eu cheguei lá, assim, e ela pegou meu papel, ela falou, oi, Paulo! Oi! Tô brincando, não falei desse jeito, mas... Vamos começar a transmitir um streaming da gravação do podcast? Eu acho que a gente tem que começar a fazer pro Hangout. Que é uma boa ideia, viu? Não, mas foi legal. Não, eu não fiz isso, porque na hora eu fico quieto, oi! Hi! Né? Aí ela chegou, só que foi muito rápido, que eu entreguei o livro pra um... Não, desculpa, o livro já estava aberto, eu entreguei pra ela. Aliás, eu entreguei pra uma moça, a moça entregou pra ela. A minha câmera eu entreguei pro cara, minha mochila foi pra um outro, que ele colocou do outro lado da sala. Eu só cheguei, ela assinou, falou, oi, Paulo. Aí eu fiz assim, a gente tirou a foto, eu tirei e pronto, saí. Eu nem lembro da cara dela. Mas ficou bonitinha a foto, cara, ficou bonitinha. Não, ficou legal. Mas, tipo, eu acho que essa parte, assim, de não ter tanto contato, eu acho que é por conta de precaução, tudo. Tanto que nos painéis que eu fui, que ia ter a presença desse pessoal, eles falaram assim, é que eu não vou lembrar o nome do pessoal, que vocês sabem que pra mim nome é tenso, né? Sim. Mas enfim. Eles falaram assim, vocês, por favor, se contenham, tá vindo a pessoa, ela veio lá de longe pra cá. Uhum. Então, não fiquem fazendo escândalo, nem nada, cada um fica no seu lugar. Se vocês forem levantar, pra fazer na hora das perguntas, vocês vão levantar a mão apenas, tá? Não vão sair do lugar de vocês, nem vir aqui pra frente, porque os seguranças deles, se vê que tem qualquer risco deles terem algum problema, algum risco de ter algum problema físico, alguma coisa assim, por conta da pessoa chegar perto de mais coisa assim, eles vão retirar o artista daqui da frente e a gente vai parar a transmissão, vai parar o painel. Então, por precaução e tudo mais. Então, mas até onde é precaução. Porque assim, pelo que você disse, a Evangeline foi extremamente simpática. Foi, porque tipo, no meio do painel dela, ele deu todas essas instruções antes, aí no meio do painel dela, ela chamava o povo pra ir pra lá. Sim. Foi muito legal isso. O que eu quero dizer é, você... Eu acho que eu sei a pergunta que você vai fazer. É tipo, se não é um exagero tudo isso. Quase. A Evangeline não estava cobrando. O que você tinha que ter em mãos era o material que ela tivesse participado ou feito. Ela não cobrou e foi extremamente simpática com você. Tinha gente lá cobrando, e que não é pouco. Vamos colocar aí a quantia do Misha. R$370. Salário mínimo brasileiro é R$700. Cara, pro cara só ser carinhoso com você na hora de bater a foto, sabe? Eu acho meio... Não, mas isso é que eu tô falando, assim, na hora mesmo ela não conseguiu ser super, assim, porque era muito rápido. Sim. Porque era muita gente. Ela foi lá mas no painel. Mas qual é essa precaução? Eles têm 300 mil seguranças lá. É isso. E assim então, também. Mas ninguém vai matar você lá, sabe? Ah, então, mas o problema é, a gente nunca sabe. Antes porque que alguém fala qualquer lugar, coisa, né? Antes que alguém fala qualquer coisa, é isso que a gente tá falando. Não é invenção, não é mimimi, nem nada. Isso a gente escutou de boca de menina que saiu de lá. Exatamente. Por isso que a gente fica meio assim, porque, tá certo, tem toda a questão de segurança e tal, a menina pode se exaltar demais e machucar o cara, mas, porra, são meninas que foram lá só pra, pelo menos, dar um abraço no cara. Trata bem, cara. Sorri pra menina, porra. É, não, se o negócio foi desse jeito, aí eu já nem discuto, porque isso nisso ela já era bem... Então, antes do mimimi começar, isso aí foi de boca de gente que pagou e se arrependeu de ter pagado. Sim. Ah, eu não pagaria nunca um preço desse. Mas enfim, tivemos Irmãos Castro, tivemos várias web celebs e também celebridades. Irmãos Piologo. E tivemos também celebridades globais, digamos assim, né? Digo, teve Cauã Raymond, teve vários atores aí que não necessariamente estão incluídos na cultura nerd, geek, mas estiveram presentes lá. Agora eu queria falar de um cosplay peculiar que a gente comentou antes de começar. Já acabou, Jéssica? Você, Pedro, que estava presente no momento, qual é da Jéssica? Então, eu não prestei atenção. Na verdade, assim, a gente tava filmando uma entrevista com o pessoal que tava desenvolvendo um jogo e eu tava tão focado em fazer o meu serviço lá com a câmera que eu não percebi, mas disseram que teve uma menina que tava de cosplay da menina que apanhou da Jéssica. Que entrou no quadro, perguntou, já acabou a Jéssica? E saiu correndo. Na verdade, agora eu tô lembrando, ela não entrou no quadro. E eu tava focando tão, assim, tão rente em vocês por causa do trânsito de pessoas, que ela quase não apareceu. Ela chegou do lado do rapaz que tava vestido de Mario, chegou meio que abraçando ele, falou e foi embora. Eu não entendi o que aconteceu na hora. Mas aí me falaram que ela fez isso. E que esse era o cosplay dela. Eu não reparei, pra mim era uma menina que tava vestida normal. Ai, fica a foto dela aí no post. PT. O Alamala. Você foi o único que conseguiu acompanhar os painéis. Sim. Então fala aí da estrutura do negócio pra gente. A gente viu por fotos, parece que era bem, bem, bem grande o negócio. É, eu não tava lá no passado, mas o pessoal falou assim, quem organizou comentou que esse ano eles fizeram estilo auditório, então foi escadinhas, cadeiras, eles acho que praticamente duplicaram ou triplicaram o número de lugares. Sim. O Cinemark montou aquilo lá em 2 dias, colocaram três telas de cinema, todas interligadas, tava tendo tradução simultânea e legenda em todos os vídeos, tanto em português quanto em inglês. Na hora, muito massa. Tava tendo um painel da Evangeline e tava transmitindo lá fora, a legenda correndo e tal. Isso foi massa. Uma coisa, antes da gente entrar na polêmica que rolou de ontem pra hoje, de domingo pra segunda. Sábado, na verdade, né? Tivemos a pré-estreia do Ridiculous Six. Ou Six Ridiculous, eu não sei. Acho que é Ridiculous Six. Pra variar, o Terry Crews tirou a roupa lá e ficou cantando. Mas eu achei legal que, assim, o principal do filme é Adam Sandler. Mas o cara que nego pirou mais foi o Terry Crews, cara. Make him away downtown, walking fast. Quem liga pra Adam Sandler hoje em dia? É, e tava aí os seis atores. Isso eu achei bem legal. E o que o Pedro acabou de falar é que o Terry Crews tirou a camisa e começou a cantar Thousand Miles, repetindo a cena do As Branquelas, né? Que, querendo ou não, foi a cena que ele marcou mais, acho que após... Marcou aqui no Brasil, porque essa bosta desse filme só faz sucesso aqui, em mais nenhum outro lugar do mundo. Sim. Ah, mas é uma comédia pastelona, mas é engraçado, é engraçado. Mas ele parece ser muito simpático. Nos vídeos que a gente vê no Face, cara, ele chegando assim na passarela que tinha lá, gritando pra galera, ele é o que mais agitava lá, né? Até porque o Adam Sandler e o Alpaca lá... A Alpaca tava comendo capim num canto. Sim, mas foi do caralho. Deve ter sido tão quente quanto a recepção do pessoal da Jessica Jones e do Sense8 que foram no dia lá que eu tava. Foi muito legal. Cara, eu perdi isso. Eu sou muito fã de Sense8, eu queria muito assistir. Então, nossa, eles estavam lá, eles são massa. Sabe o que eu acho? Fala, o que você acha? E não eu adianta. Acho pouco. E não adianta, o Alfonso é bonito. Concorda, Grand Lost? Óbvio que não. Você concorda, sim. Deu pra ver que ele ficou com um ar de dúvida. Aconteceu uma polêmica envolvendo Pânico na Band e o evento, mais específico, com a menina que tava lá vestida de... Estelar. De Estelar, né? Do Teen Titans. Bom, PT, conta aí pra gente essa cena. Olha, basicamente foi assim, que eu dei uma olhada hoje na reportagem. Duas pessoas super legais do Pânico chegaram, foram fazer uma entrevista com ela. Aí começaram a zoar ela, porque ela tava toda pintada, né? Com o negócio da pele. Falou que ela tava parecendo uma paniquete, que tinha dado errado o bronzeamento artificial, tudo. Aí ela tava lá falando, até que tava rindo lá com eles. E aí o rapaz, sem autorização nenhuma, foi lá e simplesmente pegou e passou o dedo nela. E aí ela já avisou, falou, cara, por favor, não encosta. Nisso que ela falou, não adiantou nada. Aí o cara, pra piorar, ele foi lá e passou a língua nela. É um babaca, né? Não, assim, em questão legal, sei lá, sabe-se lá Deus quantas leis que ele infringiu naquilo, porque ele não pode fazer aquilo. E ela tava falando que não queria que encostasse e nela. E antes de mais nada, pra quem não conhece, essa personagem tem a pele laranja e ela tava completamente pintada. Ela não queria que a gente encostasse nela por causa da tinta, pra não sair a tinta na pessoa, pra não ficar sujando tudo. Aí, que direito que o cara tem de ir lá e lamber a menina? Sem contar que estragou o cosplay dela, né? Porque com certeza deve ter tirado um pouco de tinta, ela teve que retocar. Pelo que eu li na postagem dela do Facebook, ela já tava meio que abandonando o cosplay por aquele dia, por causa do calor e tudo mais. Mas não importa se ela tinha acabado de chegar ou se ela tava indo embora. Que direito que a pessoa tem de chegar e lamber a menina assim do nada, no meio do pessoal, pra fazer uma graça na televisão. E pros defensores de plantão, pensa o seguinte: vocês gostariam, sendo homens ou mulheres, que um cara fosse lá e lambesse vocês sem autorização, no meio do num programa que vai ser transmitido nacionalmente, tipo, sendo que você não tá querendo? Vocês gostariam disso? Eu simplesmente acho nojento primeiro alguém me lamber, a não ser em determinadas ocasiões em que eu contra autorizei a pessoa. Contra a sua vontade. É, contra a minha vontade, não, né? Ainda mais um evento desse. E a gente conversou com ela no dia seguinte. A gente nem sabia que tinha rolado esse esquema todo. No dia seguinte, eu e o Lost estávamos fazendo umas entrevistas com cosplayers. E a gente foi lá e conversou com ela normal, assim, numa boa. Ela nem deixou escapar nada sobre esse acontecimento. Eu até fiquei surpresa que isso tenha acontecido. Eu realmente, quando eu fiquei sabendo disso, que eu fui ver a foto de qual cosplay que era, que eu vi que era a moça que a gente entrevistou, eu fiquei surpreso, né? Porque ela, em nenhum momento, ela chegou a mencionar isso. Ah, porque também. Até porque, né? Foi um. Não foi algo legal, né? Não... Ah, com certeza. Eu acho que se fosse comigo, eu ficaria putaço. Mas exatamente por não ter sido uma coisa legal, acho que ela deveria mencionar sim. Mas eu acho que isso daí ela acabou não mencionando porque que ainda não tá expondo ela, né? Exato. E isso mostra que a índole dela não era querer prejudicar o Pânico em si, mas que foi simplesmente manifestar uma coisa que ela não gostou. Porque querendo ou não, foi um desrespeito. Foi demais. Entendeu? Ainda mais em cadeia nacional, tudo. E se eu fosse ela, eu processava. É, se eu não me engano, ela tá entrando com um processo pra cima cima da Band e nada mais justo, né? Com certeza. Porque esse pessoal do Pânico, eles passam do limite. Tem dois níveis do programa. O da rádio, que é legalzinho. Eu falo assim, é uma coisa que você pode dar pra ouvir. De vez em quando eles soltam umas bizarrices lá, eles se acham os inteligentes com as bizarrices que eles falam. Mas enfim, e o da TV, que é uma porcaria. Então, na rádio até dá pra você dar uma risada e tal. É, tem, chega, eles fazem umas entrevistas legais até. Fazem. Chega a ser legal. Mas assim, quando eu começou a ir pra TV, eu particularmente nunca gostei deles na TV. Eu sempre achei muito escrachado. E isso só provou, essa postura deles só provou o quanto o programa na TV é escrachado. Bom, eu não achei aqui o depoimento dela, mas falava que ela ficou 3 horas pra se arrumar, pra chegar um imbecil lá. Meu, ela pedia pra galera não encostar por causa da tinta e tal, pra chegar um imbecil lá e fazer isso, sabe? Tem muita gente falando também no Facebook que é mimimi, sei lá o quê. Meu, é um trabalho que você ficou realizando por 3 horas pra deixar perfeito, chegar lá alguém esculachar. Fora que não foi só ela, né, que foi zoada. Tinha uma lá, tava de Chuck. Isso, uma anã, né? Ela era uma anã que tava de Chuck e os caras do Pânico também zoaram. Não, eles zoaram, é que eu não conheço o personagem, mas tem um desenho animado que tem um... não sei se é um fantasma ou o que que é que ele tem, tipo, ele é todo de preto, assim, com uma máscara grandona. É a Viagem de Chihiro. Eu acho que é a Viagem de Chihiro. Zoaram. Ele também falou assim, cara, esse daqui tem uma tomada na cabeça, que, ah, vamos, cadê o nosso não. carregador de celular pra levaram, colocar pra gente? Ninguém levaram merece, pessoas né? ignorantes, porque assim, eu tenho certeza, se fosse Eduardo Stablish ou aquele cara que faz o intruso lá, eles não seriam tão idiotas a ponto de fazer o que fizeram e respeitariam mais, com certeza. O que acontece? Esses dois são pessoas que começaram no Pânico faz acho que uns 2 meses. Então, com certeza, eles vão fazer de tudo pra aparecer. Tem, eu até discuti no Face hoje com um cara que falava que a mina tava de mimimi, que tava fazendo pra aparecer. Eu contestei. Ué, peraí, você gosta de Pânico? Ele falou, não, acho um programa idiota e sei lá o quê. Eu falei, realmente, é um programa idiota feito pra pessoas idiotas e esses apresentadores fazem de tudo pra aparecer toda semana. Eu não sei se essa menina fez pra aparecer ou não. E isso independe. Só que assim, você criticar a menina, você não pode criticar a menina falando, ah, é só uma piada, sendo que o Pânico faz cretinices todo final de semana, sabe? E tem público. Exato. Isso é que é o pior, tem público. E uma coisa importante a gente salientar aqui, a gente tá falando de, a gente falou bastante de as pessoas que querem ver os artistas e tudo mais. Pra quem faz o cosplay, a importância de ficar perfeito o é cosplayer, a mesma... O cosplayer acaba virando o artista ali. Sim, é como tipo, você conheceu, personificar fisicamente aquele personagem que você gosta. É como Sim. se você estivesse indo ver o artista que você quer assistir, mas ele não existe, né? Tecnicamente. Exato. É uma representação dele. Então, pra quem faz, é muito importante que seja perfeito. As pessoas gastam muito dinheiro com isso, porque realmente gostam do personagem, querem que seja legal. E aí, zoar nesse nível, eu acho que acaba sendo muito idiotice. Daí, mesmo. O cara perguntou ainda pra um cosplayer, acho que ele que era de League of Legends, que a gente brinca, ah, que o jogador de League of Legends é virgão e sei lá o quê. O cara virou e falou, você prefere pegar essa mina aqui, que é uma das Ponycats? Aliás, como você faria pra pegar com essa roupa toda, como você faria pra pegar essa Ponycat, se ela quisesse dar pra você agora? Ele virou e falou, Comic Con acontece uma vez por ano. Ah, virgão, que sei lá o quê. Meu, não faz não sentido. Não é virgão. O que significa é, vadias como é sair do Pânico, a gente pega qualquer a gente hora. Pega em exato. Qualquer hora, em qualquer lugar. É simples. Joga 50 no chão, aparece um monte. Só que o problema é, o pessoal não tem nível intelectual pra entender isso. Sim. Eles vão entender que, tipo, é virgão, cara, é virgão. E não que, tipo, ele falou assim, putz, essa daí é uma vadia, a gente pega em qualquer lugar. Agora, talvez em relação até seja, ao cosplay, mas o que importa ali é que as pessoas que estão indo tirar foto acabam, de uma certa forma, admirando o que estão vendo, sabe? Cria uma admiração, não porque a pessoa tá fazendo um negócio idiota, como o Pânico faz. Porque a pessoa, meu, esse cara teve o trabalho de fazer a caracterização perfeita de um personagem. Eu tracei um paralelo com essa relação dela do cosplay com a gente. A gente chegou lá, a gente não ganha um centavo pra fazer nada disso que a gente faz, só o prestígio no máximo, e quando tem, a gente gastou uma grana preta com equipamento. Fudida. Eu carreguei câmera e equipamento de som pra aquela porcaria daquele evento inteirinho, o dia inteiro, não aproveitei absolutamente nada do evento, só fiquei cobrindo, tirando fotos e filmando. Imagina se um puto desse chega pra mim, tira o cartão de memória da minha câmera e quebra. Foi basicamente o que eu senti, assim, eu fiquei puto da vida de ficar sabendo dessa notícia. Exato. Porque todo aquele trabalho que ela teve, e no caso seria todo o trabalho que a gente teve de fazer, de correr atrás, de suar, de cansar, dor nas pernas, de ficar andando, não conseguir ir atrás de fazer, de ver as coisas que gente queria ver, de fazer as coisas que a gente queria fazer por causa do que a gente foi lá pra fazer, só pra ganhar prestígio, não ganhar dinheiro, e chega um filho da puta desse e acaba com todo o nosso esforço. Acho que se ele quisesse zoar alguma coisa, zoasse alguma coisa que precisa ser zoada. Por exemplo, o nosso governador que tá fazendo uma bosta pra educação. Vai ver se eles vão fazer alguma coisa. Provavelmente vão fazer umas coisas bem porquinhas, em 5 minutos no quadro. Não, mas aí você que você já faz é uma bosta. Ou então, vai zoar alguma coisa, por exemplo, a parte do food truck, que tá praticamente colocaram um tapete em cima de um solo lunar que tinha um monte de cratera, você pisava assim, em falso o tempo todo, com problema de torcer o pé. Vai zoar com as coisas porcaria que ficaram no evento. Tá certo, foi um ótimo evento, mas teve seus pontos ruins. E outra, as pessoas, como comentei agora há pouco, as pessoas gastam grana com isso, né? Elas investem porque elas acham legal fazer isso pra alguém. E não é fácil ficar o dia inteiro caracterizado. Como a gente conversou com o Beetlejuice, às vezes a pessoa fica 2 horas no mesmo lugar porque as pessoas vêm e pedem pra tirar foto, cara. Sem contar o calor, né? Sem contar o calor. Quem tava lá sabia que, apesar que tinha ar-condicionado, a quantidade de pessoas era imensa, não dava conta. Então a gente vê a pessoa fechada dos pés à cabeça pra fazer uma representação de um personagem que ela gosta. Imagina essa mina aí. Meu, ela tava com o corpo inteiro pintado. Provavelmente tampando os poros dela lá com aquela tinta. Cara, e vem um filho da puta desse e faz isso, tá ligado? E durante a entrevista que a gente fez com ela, ela falou que gastou cerca de R$500 pra deixar aquele cosplay do jeito que ela queria. Então? Pro cara vir esculachar. É lamentável. Talvez pra um filho da puta desses, R$500 seja um dinheiro de pinga, mas você nunca sabe se essa pessoa trabalha, rala pra gastar um dinheiro. Exato. Que ela nem tem pra fazer isso. Não, pra ele deve ser porque ele trabalha na televisão, né? Ah, não deve ganhar bosta nenhuma também. E as pessoas que gostam de cosplay gastam mesmo, porque eu já fui em eventos aí que pessoas comentaram que gastaram R$1.500, R$2.000 pra fazer uma fantasia. Não, na Comic Con do ano passado. Um cosplay completo desse. Na Comic Con do ano passado, eu conversei com um cara que tava de meio que Resident Evil lá. O cara tinha comprado todo o equipamento dele em loja militar. Não é barato, cara? Coturno, colete, todas essas coisas. É, você joga airsoft, você sabe que não é barato essas coisas. Mas também teve um outro caso, o UOL. Verdade, eu fiquei sabendo da UOL também. O UOL fez gravações com alguns cosplayers e tal, meio que ironizou que, o cosplayer, ele não tem... Ele tem, não transtorno de personalidade, mas alguma coisa nesse sentido, sabe? Não sabe quem ele é, por isso que ele se procura em personagens, basicamente. A pergunta que eu faço é, quem sabe quem, o que cada um é? Exato. A gente busca o sentido da nossa vida e da nossa existência o tempo todo. E mesmo assim, quem que é, por exemplo, eu chegar pra você e falar, você tá fazendo isso aí porque você não sabe de nada de você. Você é professor de biologia porque você é um ator da vida. Quem sou eu pra dizer isso de você, por exemplo? Exato. Você é o Pedro, irmão do Rafael. Agora eu estou deprimido. Eu sou o boss, puta que te pariu. Amanhã ele chega e pede a conta. Agora assim, meu Deus, quem sou eu? Não, eu acho que aqui no Brasil falta muita cultura do respeito. É simples. Não quer estar lá, não gosta daquele grupo, ou vai lá pra desrespeitar esse grupo, não vai. É simples. Eu quero ler um texto aqui, que a nota de repúdio ao programa Pânico da Band. Oficial da Comic Con, né? Uhum. Oficial da Comic Con, que é o pessoal do Omelete, né? Vamos lá. I still have a dream. Na Comic Con Experience, todas as pessoas são bem-vindas e incentivadas sem preconceitos a ser quem são ou quem desejam ser. É um ambiente harmonioso que defendemos, um lugar onde cosplayers, nerds, gamers, cinéfilos, leitores de quadrinhos e simples curiosos convivem com respeito. Numa convenção de cultura pop, o contrato social que sonhamos para nós, em que toda a diferença é aceita e celebrada, torna-se realidade. E de fato, isso é verdade. Até tava conversando com o Suede e com o Lost, que tipo, meu, lá você tem homens vestidos de Sailor Moon, você tem homens vestidos de personagem Frozen, sabe? É legal você ter comentado isso, porque a gente entrevistou também um cara lá, que tava com cosplay, né? Sim, mas pera, deixa só continuar aqui, depois a gente volta. É com tristeza e um sentimento de desgosto, então, que assistimos à maneira como o programa Pânico na Band, incapaz de lidar com a diferença, traz pra dentro da Comic Con Experience seus preconceitos de gênero e seu franco desrespeito entrevistando cosplayers com grosseria, chegando a lamber uma visitante. Depois desse incidente lamentável, o Pânico na Band foi banido da Comic Con 2015 e de todas as suas atividades organizadas a partir de hoje. Não se trata aqui de discutir limites de humor. A cobertura do Pânico na Band de 2014, inclusive, foi muito bem humorada e eles foram credenciados para a nova edição dentro desse espírito. No entanto, assédios moral e sexual são temas seríssimos e preocupações constantes em convenções e cultura pop no mundo inteiro, assim como fora delas. As atitudes do Pânico na Band dentro da Comic Con Experience representam um retrocesso que não podemos aceitar. Ninguém pode, não mais. O senso de humor é um componente fundamental do cosplay. Nessa segunda-feira, a web ainda se diverte com as imagens dos trajes mais inventivos que passaram pelos 4 dias da convenção, do meme Pulp Fiction às crianças vestidas de Coringa. Mas cosplay também é uma forma de expressão que ajuda muita gente a fantasiar com segurança com aquilo que deseja para si. Pessoas aderem ao cosplay para se tornarem mais fortes, usando a interpretação e a confecção de seus trajes para lutar contra quadros de depressão, para manifestar a sua sexualidade, para trabalhar a sua autoestima como um super-herói. O Omelete, que integra a organização da Comic Con Experience, repudia com indignação a postura inaceitável do Pânico na Band, porque ela desmancha esse encanto do qual depende qualquer convenção de cultura pop. Mas os cosplayers, nerds, os gamers, cinéfilos e os leitores de quadrinhos são maiores, mais unidos e mais fortes. E um dia, o contrato social de tolerância que estabelecemos dentro dessas convenções vai se espalhar porta fora como um couro. Então, a partir dessa Comic Con, Pânico na Band não entra mais nos eventos organizados pelo Omelete. Eu só queria falar uma coisa também. Por mais que, assim, esteja totalmente expresso, uma ideia positiva e tudo mais, eu não gosto e também não quero que as pessoas que tenham lido ou ouvido esse post tratem, assim, tipo, os desconexos à cultura, levem o fato do cosplay, do cosplayer, ser uma espécie de terapia. Porque, querendo ou não, é uma espécie de arte também, como qualquer coisa. É que talvez... Sim, mas a arte não é uma terapia? Disso, de certa forma, então... mas muitas vezes indiretamente. Então eu acho até um pouco pesado pegar, assim, só nessa parte. Acho que, pra quem não entende a cultura geek, a cultura nerd, pode estar entendendo como uma terapia. Vai da aceitação de cada um. Vai da aceitação. A gente de cada teve um. O caso do que a gente comentou hoje já sobre o Tony Stark brasileiro. Sim, sim. Isso é uma coisa. Um cara que superou demais as suas dificuldades se tornando um Homem de Ferro. A gente teve também lá o caso do rapaz que se fantasiou de uma personagem da Sailor Moon. Exatamente pra expressar a sexualidade. Ele, inclusive, durante a entrevista que ele deu pra gente, ele falou exatamente sobre isso. Ficou nítido que ele era homossexual e ele tava fazendo aquele cosplay feminino de forma séria. Teve pessoas que se vestiram de Elsa, teve homens que se vestiram de Elsa lá, por sarro mesmo. Mas não, esse cosplay ele fez de forma séria e ele tava usando aquilo realmente pra poder expressar a sexualidade dele da forma que ele achava interessante expressar. E eu acho que isso é extremamente válido. Eu acho que pra adicionar nisso tudo, né, independente se tá sendo, tipo, alguma forma de manifestação terapêutica ou artística, independente, isso não é alguma coisa que fere o outro, né? É alguma coisa que é da pessoa e, querendo ou não, ela quer transmitir alguma coisa pros outros. Tanto um sentimento de que aquele personagem existe de alguma forma, tanto buscando pela atuação, quanto pela roupa, quanto pela questão da própria pessoa se sentir aquele personagem. Porque várias vezes a gente pega e coloca um personagem dentro da gente porque a gente gostaria de ter a força psíquica, mental, ou às vezes a força de vontade daquele personagem e tudo mais. E isso é uma coisa que ela coloca de positivo sem machucar os outros. Em compensação, outras formas de manifestação, como por exemplo essa mesa do pânico, machuca. É extremamente ofensiva. E uma coisa que a gente repara, estando na Comic Con, é que não tem preconceito. Você acha do caralho o cara vestido de Sailor Moon? Você acha do caralho a família vestida de personagens do Star Wars? Não, eles fizeram comentário lá tinha uma menina e a mãe vestida lá, não sei do que era lá, que eu não consegui identificar. Mas ele falou assim, parabéns, viu? Ele falou assim, não por você, mas pela sua mãe. É, se eu tivesse uma mãe dessa, eu mamava até os 30, né? Nossa, tipo... Não, mas aí eu tenho... Bom, deixa pra... não, brincadeiras à parte, uma coisa que eu discuti com um cara no Face foi que a sua liberdade termina quando começa do outro. Eu sou extremamente a favor do humor livre, só que tendo a consciência dessa do limite da sua liberdade. Eu acho que se todo mundo tivesse essa consciência, não precisaria ter tanta censura no humor. Ah, peraí, puta, talvez eu vá machucar alguma pessoa falando isso daqui. Pensa 300 vezes antes de fazer um negócio, sabe? É que aí entra num negócio assim, por exemplo, eu já ouvi várias entrevistas desse pessoal que é humorista, um deles que eu, tipo, particularmente acho meio escroto, é o Danilo Gentili, que, tipo, ele é a favor de você fazer um humor sem limites nenhum, assim, pelas entrevistas que eu ouvi dele, assim. Não, espera mãe dele morrer e faz uma piada sobre a mãe morta dele. Ah, do jeito que ele é escroto, é capaz dele mesmo fazer a piada sobre a própria mãe morta, entendeu? É que tá, ele também deve ter seus limites, esse que é o ponto. É, então, vai saber, né? Mas, assim, eu acho que, por exemplo, beleza, você quer fazer humor, faça, mas você quer ganhar o dinheiro fazendo humor em cima da desgraça do outro? Você quer fazer humor ganhando, ganhando dinheiro em cima, sei lá, de alguma coisa, de algum defeito do outro? A gente tem tantas discussões aí ao longo do mundo, tipo, de respeito ao próximo, exato, respeito às limitações, respeito à diversidade e tudo mais, e eles vão fazer humor justamente com isso, querendo ou não, dependendo do humor que é feito. Uma das leis mais antigas, independente se tem religião ou não, é o respeito ao próximo. Exatamente. Cara. E é assim, e você acaba reforçando os estereótipos. É lei social, né, cara? É lei social. Cara, é pra você conseguir conviver numa sociedade bem, saca? É claro, até o Suede, que se considera o anticristo na Terra, segue assim. Cara, eu não sou anticristo na Terra. Nem gosto de rótulos como ateu, agnóstico. Só naquele podcast. Mas ele é ateu. Eu simplesmente não sigo nenhum. Igual vertente. Naquele, não. Esse podcast vai sair esse final de semana. Então... Até no próximo que a gente vê aqui, vocês vão ver sobre religião que a gente já gravou. Em um próximo futuro. Quando vocês forem ver, tá? Mas enfim, é uma coisa de relacionamento humano. E essa coisa de respeitar o próximo, de liberdade, libertinagem, que são diferentes. Independente de religião, independente de crença, raça, tem que existir o respeito. Eu já entrei em discussões sobre um texto que eu escrevi sobre o extremismo na parte do humor. Sim. Aquela coisa toda. Esse foi polêmico. Esse foi tenso. Tá. As pessoas não entendem. Igual o seu e-mail que eu li com uma ênfase, a desgraça da Mariana lá e de Paris lá, não sei o que lá. Cara, não é que eu não me importo. Não é que eu não me importe, porque sim, eu me importo. Eu sei que tem que ter uma carência emocional. Só que não é aquela coisa babaca, assim, tipo, vamos orar, vamos doar, gente, vamos... Sabe, aquela coisa, não se pode levar as coisas pra um lado extremo, assim como o humor e tudo mais. Eu detesto extremismo. Eu acho que a gente tem que pensar duas vezes, porque só quem tá sendo atacado sabe como se sente. E querendo ou não, esse povo acaba sendo, aí eu vou levar até pro lado escolar, esse povo acaba sendo modelo pros alunos praticarem bullying com os outros. Sim. Eles acham assim, mas aquele cara lá famoso da televisão, ele fala isso, o que que eu não posso falar? Teve uma época que o Pânico era legal até. Aquele negócio do Antônio Nunes, da dança do Siri. Pô, isso era legal. O Pânico morreu pra mim quando eu ouvi na rádio, que eu ainda acho uma coisa um pouco mais decentezinha. Mas quando eu ouvi na rádio de alguns lá falando que o bullying era legal. E eles não estavam brincando. Eles falaram que deveria acontecer porque o bullying ensina as pessoas a serem mais fortes. Mas uma coisa que eu achei legal, o Felipe Castanhari, do Nostalgia, ele foi entrevistado pelo pessoal do Pânico e perguntaram, mas o que você acha dessa galera? Tipo, infla seu ego, essa galera que fica querendo tirar foto com você e tal. Ele vira e fala, não, porque eu não quero ser famosinho igual você. Eu não tô tentando ser famosinho igual você. Porque, tipo, Felipe Castanhari é admirado, não porque ele é bonitinho, nem porque ele faz coisa idiota, nem porque o nariz dele é gigante. É porque ele tem um puta canal no YouTube, fudido. Ou seja, é o trabalho dele que faz ele ser admirado, sabe? Ele fala sobre coisas que as pessoas gostam de falar, de discutir e tal, e isso que atrai o público que acompanha o trabalho dele. Basicamente, tudo isso que a gente vê aí poderia ser resumido numa frase que eu vi, obviamente, no Facebook. Acho que foi a única vez que eu li alguma coisa que presta no Facebook, que é todo mundo trava uma batalha fudida que ninguém mais fica sabendo. Então, por isso, a gente tem que ser, né, pelo no mínimo, gentil uns com os outros. Exatamente. Por isso que, assim, essa questão do cosplay como terapia, eu acho que serve muito em, pelo menos, aí uns 70% dos casos. Pode ser que a pessoa faça por diversão, mas também tem um pouco da autoestima por trás. A parte da depressão, porra, o cara foi lá e se vestiu de Dante do Devil May Cry, mas por que que ele fez isso? Só pra fazer graça? Não, porque às vezes ele se sente bem, ele se infla por dentro por estar daquele jeito, vestido de um personagem que ele admira. Um personagem forte. É, até na ficção mesmo, lembrar que o Bruce Wayne é o herói mais deprimido do universo e ele enfrenta tudo aquilo por um, digamos assim, um mundo melhor, sabe? E é isso, às vezes esse mundo melhor é um mundo melhor pra pessoa que tá fazendo o negócio. Às vezes pra pessoa ela se identifica com o ideal do personagem. Exato. Por exemplo, eu sinceramente, o pessoal vai achar idiotice isso, mas eu adoraria fazer o cosplay do Sora do Kingdom Hearts. Taca de pau, por que não? Porque, tipo, eu não sei fazer cosplay, segundo, eu sou muito tímido, terceiro, tipo, não tem terceiro, mas enfim. mais pro contexto da Comic Con, até pra gente ir finalizando. Por que um cara deprimido não pode ser o Superman por um dia? Saca? Não pode se sentir o Superman por um dia. Porque ele não tem esse direito, né? Exato. E às vezes nem por depressão, às vezes por hobby mesmo. É. Por exemplo... Se ele vai se sentir bem fazendo negócio, né? Eu comecei a praticar o Airsoft e muita gente chega pra mim, ah, você vai lá pra dar tirinho de bolinha nos outros. Não, eu vou lá porque eu gosto. Eu gasto dinheiro com isso porque eu gosto. Eu trabalho, ganho meu dinheiro, faço isso. E se você não gosta, beleza, vai lá gastar o seu dinheiro com o que você quiser. É, vai tomar no cu. Qualquer um pode... Eu escuto a mesma coisa com meus action figures. É, parafraseando o Sr. K. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, desde que você não enche o saco. Deixa em paz quem quiser fazer o que quiser. Se a pessoa quiser pegar o dinheiro dela e gastar tudo em bosta de coelho e comer como se fosse Nescau cereal, deixa. A pessoa vai estar feliz fazendo isso. Se quiser limpar a bunda com salário, limpa, velho. Foda-se. É, tem tanto babaca aí que gasta todo o dinheiro com som automotivo e cerveja e depois fica aí fazendo bosta pela cidade. Música ruim, né? Para, para, para. No, God, please, no! No! No! No! Eu não gosto, mas eu que direito eu tenho de falar que o cara tá errado fazendo isso? Que direito você tem de falar que o cara é babaca, idiota? Não, assim. Babaca é a questão do que eu acho que ele é. Aí é a questão do ponto de vista, né, cara? É. Agora, eu não tô julgando que o cara tá gastando o dinheiro dele errado. Então, cada um faz o que quer com a sua vida. Não tem que ter um imbecil de televisão aí enchendo o saco, lambendo as pessoas. Cara, para, né? Eu acho que é importante a gente frisar isso. Eles estão na TV, eles são formadores. Formadores de opinião, de certa forma. Formar opinião de preconceito, eu acho que é horrível. É, mas não é pra nada, não. Mas se tem uma coisa que o Pânico não está preocupado é formar a opinião dos outros. Não, mas tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado. Mas não, tem. Eu também tenho essa opinião, mas eles... É, eu percebo assim que até na rádio eles não têm muito... Mas todo mundo sabe da influência que tem sobre os outros. E o Pânico sabe que eles têm influência sobre os outros. Por causa de todas as modinhas que eles criaram até hoje. Dança do Siri, o Ronaldo, essas caralhadas de porcaria. Imagina agora se a moda não vai ser passar na rua lambendo mulher. Nossa, isso até me estremece por dentro, de pensar. Mas vamos... Isso me dá um ódio gigantesco, porque, imagina tipo, se... eles estão tudo que tem sido lutado, assim, em questão de preconceito, tudo mais, os avanços que a gente tá tendo, eles estão tacando tudo pra trás. Essa cultura de estupro, de bulinar as mulheres no metrô, imagina quantos, assim, a mulher não vai estar no metrô e o cara vai vir e dar uma lambida nela. É um retrocesso. É um retrocesso. É uma idiotice sem tamanho. O cara sabe do controle sobre os outros que ele tem na mão e faz merda. Sabe o que eu acho pior? É que o pessoal, tipo, que assiste Pânico, que provavelmente vai acabar lendo essa carta, tem muitos que não vão entender o que eles escreveram. Aí mesmo se ler, eles vão cagar e andar pra isso. Não, mas não vão entender. Vai pra mim. Eu vou falar que é mimimi, igual muitos fizeram. Fica aí o nosso pau no cu do Pânico. Com certeza. Total. Fica aí o porra, UOL. Porra, UOL. Para de vacilar, caralho. Não é porque a pessoa se veste... Então o cara que se veste Papai Noel no Natal tem problema mental? Vai tomar no cu. Às vezes. Depende do que ele fizer. Fica aí meu abraço pro Suede, que não foi. Psicologicamente falando, a pergunta é quem é que não tem problema mental? Exato. Fica nosso abraço pro Suede, que ficou em casa, heroicamente. Fica o meu vai tomar no cu pra todo mundo. É melhor não fazer o comentário que eu pensei. É melhor. Agora, rapidíssimo, eu queria um parecer final de cada um sobre a Comic Con Experience 2015, começando pelo Pedro. Puta, achei da hora pra caramba. Foi a primeira vez que eu fui, né? O segundo Comic Con que teve. Achei que deu bastante destaque, assim, muito destaque na questão de action figures, porque um evento que se diz Comic Con, eu achei que teve muito pouco, assim, voltado pra comic, exatamente. Mas tudo bem, contando como cultura nerd, tá de parabéns e não só agradando nerd, porque teve a parte de música também, que foi incrível. Foi excelente, assim, a organização, os shows que tiveram, as bandas que tocaram foram ótimas. De literatura teve muito stand legal, teve os autores que o pessoal queria lá, tá certo, as filas estavam gigantes, mas faz parte, cara. Se você vai pra um evento grande desses pra coletar a assinatura de um cara que é querido por várias pessoas, você vai ter que encarar a fila ou chegar cedo. Exatamente. A parte de jogos foi excelente, com demos de Uncharted 4, com campeonato de Call of Duty Black Ops 3 e tudo mais. Teve o stand da Halo, do Halo 5, que eu não entrei porque tinha uma fila gigantesca na porta. E achei excelente. Eu acho, tomara que no ano que vem aquele galpão que tava em construção tenha terminado e que esse evento tome proporções jamais vistas antes. Eric. Desnecessário dizer que eu bati e fiquei no stand dos Action Figures, né? Como colecionador assíduo, eu parei ali, comecei a ver os Hot Toys, comecei a ver os outros Action Figures e puta que pariu. Tinha coisa, hein? Achei muito foda lá, tanto os que estavam lá expostos, tanto os que estavam à venda. Se bem que eu levei pouca grana esse ano, né? Levei grana só pra comer. Mas fora isso, muito legal o evento, organização excelente. Tinha fila, como você disse, mal necessário. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, sobre os cosplays, são um show à parte. Tomara que nos próximos só aumente a quantidade, porque é incrível ver esse povo com as roupas tão bem feitas por aí. Tanto os que estavam lá oficialmente dentro do evento, quanto os que vieram de casa pra fazer cosplay lá dentro. Sim. Aliás, a maioria, parabéns. Tá certo. Muito foda. PT. The best experience ever. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida e compensa. E eu vou falar uma coisa. Eu, como nerd, não estou só neste planeta. Foi um grande sentimento meu, assim. Você tipo, eu não estou só neste nerd mundo. Existe, né? Tem muito nerd nesse mundo e eu fiquei muito feliz. Sim. Porque aí, assim, ó, vem até uma questão, acho que, como a nossa cultura é, né, principalmente no local onde eu estudei, onde eu vi, tinha muito pouca gente que gostava de videogame. Tipo, os meus amiguinhos iam lá pra em casa pra brincar, mas me deixavam isolados na escola. Uhum. No máximo, professor de matemática, né? O pior que nem, porque a maioria foi tudo professora. Eu fui ter professor que, tipo, tinha meio coisa de computador assim lá no coque, no cursinho, no segundo ano. Marcelo Mona. Exatamente. É. Meu, o próprio, que a gente fala de Diablo 2, que ele tinha o necromante dele. Pois é. Segundo, esse babaca fica jogando Pokémon aí. É, não, tipo, o pessoal me chamava de um monte de coisa porque eu gostava de Pokémon, então assim, eu me senti, tipo, encontrei o meu lugar. Exatamente. Encontrei o meu lugar neste planeta, é lá que eu quero habitar. Sei claro como. Que não tem como morar lá, né, mas enfim. Mas assim, é que... Põe uma barraquinha lá, espero o próximo ano. É, né, daqui um ano tô lá ainda, né. E vocês sentiram a depressão pós-evento? Ah, com certeza. Uhum. Puta que pariu. Não, eu senti a depressão toda vez que eu saí de dentro do evento. Eu saía e respirava o ar de São Paulo falando assim, mundo real, que bosta. Lógico. Pedro tava do meu lado, ele pode falar o quanto que eu fiquei abobalhado por cerca de uma hora, assim, que eu fiquei assim. Eu achei que o Lost ia sair do armário. Epa! Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Vixa não! O que que é isso? Por que, cara? Cara, o jeito que você tava lá, assim, meio histérico. Ah, caralho! É a criança, né? Nessa hora, a criança vem mais forte do que... O lado emocional vem mais forte do que o racional, né, cara? Não, realmente, o Rafa definiu. Quando eu coloquei o pé pra dentro daquele evento, que eu vi o tamanho da estrutura, eu virei uma criança, assim. Tipo, eu arrepiei, eu falei, cara, eu já fui em evento de anime, já fui em alguns eventos de anime grandes. Eu nunca vi uma estrutura tão bem feita, tão bonita. Tipo, apelo visual, como eu comentei já no começo dessa gravação, o apelo visual do evento é... Os caras tomam cuidado com detalhes. Eles foram extremamente cuidadosos com detalhes, assim, coisas pequenas até. Das maiores coisas que as coisas pequenas. Cara, é fantástico. A parte da alimentação também, fantástico e tal. Eu achei que tava até num preço bom, razoável. É, preço de shopping, né? Preço de shopping. Mas é o valor. Tanto é que eu comentei, eu acho, com vocês, né? Que eu conversei com uma moça lá. Ela falou que eles pagam lá coisa de 10 mil reais pra ter um stand lá de alimentação. Então eles têm que repor esse valor. Sim. Eu acho que tava num preço acessível, tava num preço razoável. E, cara, eu tipo, tô meio que na nostalgia do evento até agora. Até agora eu tô meio assim, o que que foi aquilo? O que que aconteceu? O que que me acertou? Porque, assim, eu nunca vi um evento tão bem feito. Tipo, a gente passou 2 dias lá e não deu pra ver tudo. Teve detalhes que eu fiquei sabendo só depois, por matérias que eu vi depois e tal. E, cara, eu acho que valeu cada centavo que eu gastei pra estar naquele lugar. E com certeza no ano que vem vou estar lá de novo. É, eu faço das palavras de vocês as minhas palavras e acrescento um foda pra caralho no final. 2016 estaremos lá novamente. De 1 a 4 de dezembro, hein? A merda é que é antes do pagamento, mas tudo bem, a gente guarda uma grande então. Agora sim, passa o microfone pra ele. Passa. Posso colocar uma frase no final? A galera sempre falava antes, né, do evento, aquele hashtag famoso, vai ser épico. E realmente a parada foi épica. Não, agora a gente fala vai ser épico de novo, porque 2016 isso porque já tá marcado. A gente não viu boa parte das apresentações. Vocês viram qual era o outro hashtag, né? Hashtag todos somos nerds. Todos somos nerds. Agora vai ter hashtag pau no cu do pânico, né? Nossa. Pau no cu do pânico, realmente. Mas olha lá, Suede, o que você achou do evento? É sério mesmo. Antes de finalizar esse podcast, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros. Primeiro e mais recente parceiro, Crânio Filmes. Grande Crânio. Senhor Kramalatos também com o livro Imortais. Conspiracast. E Fighters. HQ? E Clube de Ofertas. Clube de Ofertas. Fica um salve aí pra ler. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de se inscrever e, lógico, avaliar o podcast no iTunes. É muito importante pra gente crescer, pra gente ficar bom pra caralho. Acesse o nosso site www.locomotivo26.com.br. Confira todo o nosso conteúdo lá. Vai, pô, 2016 tá chegando. Vamos ter estreia de muitas coisas em 2016, então acompanhem. Vai ser legal, vai ser bonito. E 2016 estaremos a Comic Con novamente. Natal, aguardem. Natal a gente está preparando um negócio bonitinho, né, Suede? Estamos preparando algo maravilhoso. E Suede vai desbotar a barba? Não, na verdade ele vai desbotar outra coisa. Gente, porra com isso. E eu acho que é isso aí. Que então, coisa, né? Falou, galera. Falou. Artes é ótimo, né? Artetas aéreas. Putz. A Artes Valley é... Putz. Passa o microfone pro Suédio. Não, relaxa. Faz a porra da piada que você vai fazer. Não, cara. Eu só falar da piada que eu pensei que ele tinha pedido ali com a tábua era dos 10 mandamentos, tá ligado? Ah, tá. Não, é que ele tem infância compartilhada com o Maurício. Entendi. Meu Deus do céu. Maurício era um pouquinho à frente dele e ensinou ele, né?